Projeto X Podcast. As a child, you would wait. Eu gosto de coisas bonitinhas. You always knew that you'd be the born to work while they all play. You lay awake at night scheme of all the things that you would change, but it was just a dream. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Aqui é o Tenshi, Coach Tenshi. E hoje trago a vocês o maravilhoso e terrível mundo dos MOBAs. Eu sou o Coach Tenshi e reporto a todos os participantes no final. Justo. Aqui é o Mug e pra variar, eu vou fidar. Só um pouco, só, né, Mug? Jogar com o Mug é assim mesmo, relaxa. Depois de um tempo você acostuma. Jogar com o Mug, um MOBA com o Mug, é legal porque você joga no modo hard. Jogar com o Mug é igual jogar com mochila de criança. Bom, eu sou o Lucas e no League of Legends meu main é sempre o campeão Free Week. Eita, esse daí é o hard player, tá ligado? Eu não vou dar o meu dinheiro para isso. Gastou tudo com runa, né? Faltou os campeão. Porra, caro pra cacete, runa. Aqui é o Jin. E já vou adiantando, Overwatch é MOBA sim. What? Não gostou? Problema podemos seu. Podemos ficar no dia dessa gravação a partir desse momento? Sim. Reporta. Todos concordam? Sim. Atitude negativa. Reporta. Oi, eu sou a Giza, do Putzilla, convidada aqui dos meninos. E é o seguinte, o Ard não dá em árvore, então protege teu suporte, filho da puta. Ah, essa foi boa. Então, vamos começar esta maravilhosa aventura, que na verdade não é tão maravilhosa assim, que no final vai todo mundo puto, porque Overwatch não é MOBA. Não é MOBA. Overwatch não é MOBA. Bem, antes de começar, assim, a gente se matar em discussões afins, vamos introduzir o conceito de MOBA pra você, que é o Multiplayer Online Battle Arena. Que, embora a sigla seja isso, tem um pouco mais, né? Porque ele foi conhecido também como Action Real Time Strategy Arts, né? Um subgênero dos jogos de estratégia em tempo real. Ele é bem caracterizado pela semelhança ao jogo Defense of the Ancients, Dota, tá, o Dotinha iniciante, né, Dota 1. Diferente dos jogos de estratégia em tempo real, por exemplo, StarCraft da vida. Yes, StarCraft, é isso aí. A gente não conta com elementos como gerência de base, coleta de recursos, criação de exército. Isso tudo foi removido, entendeu? A gente tirou. Mais ou menos. Mais ou menos. Vamos lá. Calma. Porque coletar recursos, XP coletar é um recurso, dinheiro XP é um recurso. Mana, vai. Uhum. Desculpa, dinheiro é recurso, farmar recurso. Enfim. Assim, vamos pensar que ele começou a focar na ação do jogador em um único personagem, ok? Um herói ou campeão, deixando o jogo assim com uma jogabilidade mecânica semelhantes a com Diablo ou Dungeon Siege, entendeu? Então, essa parada, essa definição de MOBA, ela é antiga e antiquada. A gente usa o termo hoje em dia para definir todos aqueles que são baseados em Dota. Exatamente, o Dota ele foi o estopim do MOBA que a gente tem hoje, né? Não que ele tenha sido o primeiro, ele não foi o primeiro. Ele já vem lá desde o Mega Drive. Ele que popularizou, na verdade. Isso. E tem o Iron Strife, e tem o... tem outro também, esqueci o nome agora. Era aquele Demigod. Demigod, eu tenho ele. Todos esses foram MOBAs que antecederam o Dota. O próprio Dota em si. O que acontece? O Dota, como foi o Demigod veio antes de Dota? Acho que não, hein? Veio. Acho que veio. Ele veio antes do Dota 2. Lançaram um jogo. Não, eu digo assim, que eles lançaram um jogo MOBA mesmo, entendeu? Ah, não. Você tá vinculado com outro jogo, você diz. Isso, o Dota ele é uma modificação de um mapa de Warcraft 3. Que seja um jogo totalmente independente. Totalmente independente. Isso. O Demigod foi o primeiro MOBA, entendeu? Assim, lançaram pra ser MOBA, exatamente com essa sigla. E depois, no mesmo ano, o Demigod foi em 2009, no mesmo ano você teve o League of Legends, que era uma porcaria na época, certo? Que eu lembro bem, eles eram até jogadores profissionais de Dota, uma coisa assim. Eu lembro da propaganda muito vagamente. Pelo que eu saiba, foi tipo assim, tinha a equipe que fazia o Dota no Warcraft, teve uma briguinha, pessoal fez o League e a maioria continuou com o Dota e fez o Dota 2. Isso, que você tem o Ice Frog, né? Isso. E você tem outro cara lá que eu não lembro o nome. São Ice Frog dois, continuou. São isso, dois são caras... Dois... São dois caras que eles criaram os primeiros mapas. Na verdade, eles não criaram. O mapa tinha sido criado por outra pessoa. O Ice Frog foi o que... Ele pegou o mapa e falou assim, peraí, deixa eu colocar ordem nessa zona. Vamos limpar esse código, vamos deixar as coisas equilibradas e vamos fazer disso um jogo independente. Porque até então era, né, ainda meio misturado e tal. Ele chegou e falou, vamos ajeitar isso daqui. Ele fez o patch que tornou o Dota o que o pessoal conhece, que jogou muito Dota 1. Exatamente, entendeu? Mesmo assim ele só conseguiu assim, tornar entre aspas o sonho dele de fazer o Dota um jogo independente com o Dota 2 em 2011, né? O Dota 2, que aí o que que aconteceu? Eles brigaram entre si. O outro, que agora eu não me recordo o nome, mas é que é do LoL, bem conhecido aí do LoL, ele chegou, ele saiu, pegou o que eles já tinham feito e começaram a trabalhar no League of Legends. É, tem até a discussão de quem vem primeiro. Teve uma época e tal que o pessoal fala, não, mas o LoL é o primeiro e que não. Mas na verdade ele já tinha vindo do mapa que já existia no Dota 1. Isso é um fato inegável, entendeu? Era, o apelido dele era Guinsoo. Isso, o Guinsoo. Que inclusive tinha um item, tem um item no Dota 1. Tem Guinsoo com ele. E tem no Dota 2 também, só que não tá como Guinsoo, né? Que é, claro. Né? Mas que era do nome deles, então, por causa disso. E aí o cara do LoL fez, começou a trabalhar, a Riot foi lá, pegou o mapa e tal. E só anos depois, aí sim, o Ice Frog continuou fazendo o Dota 2 lá, tinha o Garena, que a galera jogava lá e continuou com os projetos dele, lançando as coisas, né? Porque a comunidade também já era muito inflada, até hoje, por incrível que pareça, por mais que tenha o Dota 2, sim. Até hoje ainda tem uma galera que só joga Dota 1. Tipo, eles amam Dota 1. Ainda tem atualização de mapa, sim. Tem atualização de mapa. De herói, de tudo. Sim. Né? Só que aí a Valve chegou e falou, ó, Sprog, o que você acha de você pegar isso daí e a gente transformar no jogo? Aí falou, vai pagar quanto? Aí, né, sabe como é que é? Valve, dinheiro, né? Ele foi pra lá. E aí sim lançou o Dota 2, mas não quer dizer que o Dota seja, tipo, ah, o Dota veio depois do LoL ou LoL. Não, é tudo derivado da mesma coisa, da mesma fonte, do Dota 1. A vantagem que a gente não vai entrar muito bem assim nessa discussão, talvez é qual é o melhor MOBA. Vai ter Discord. Era Discord. A parte boa do League of Legends é que ele fez a popularização de esports. Sim. Não que não existisse antes, ele transformou em uma escala global, entendeu? League of Legends hoje é o jogo mais jogado do mundo. E ele é o jogo mais popular do mundo, isso querendo ou não. Isso sem dúvidas. Bom, falando agora da jogabilidade dos MOBAs, é que a principal característica é que tem dois times opostos que lutam entre si, né? E o objetivo deles é destruir a base inimiga. Acho que, falando assim, fica meio bem claro, né? E aí cada jogador vai controlar uma unidade, quem chama de herói, campeão, enfim. Depende do jogo, tem uma denominação. Deus! O Smite chama de... Deus. De Deus, porque são deuses. Sim, são campeões, sim. Né? Assim, campeões. A definição muda pra eles terem algo diferente, mas no final... Cara, é o boneco que você mesmo, vai né? jogar. É o boneco que você vai jogar. É o boneco. É o boneco. Bom, e aí... É o hominho. E isso tem características adicionais que incluem... torres de defesa no cenário, unidades controladas por computador, que seriam os minions, que lutam pelo seu time, né? Vão atacar as torres, atacar uns aos outros, atacar os heróis. Fora em alguns casos também até monstros que estão lá pra ser atacados, são neutros, exatamente. São neutros, tá, né? Recurso, né? Isso. Que pra dar buff, exatamente. No Dota, no League, no Smite, que são os que eu mais conheço, até no Alcanaus também tem. Também. Uhum. Os outros eu conheço pouco, mas esses eu sei que tem monstros neutros, seja pra recuperar vida como no Alcanaus, pra dar buffs de dano, que, como no League, no Dota. Ajudar a sua composição na sua lane, como no Heroes of the Storm. Antes da gente começar, eu vou dar assim, uma pequena lista de alguns MOBAs que a gente vai comentar aqui no cast. Alguns muito famosos, alguns antigos, alguns cancelados. Defense of the Ancient, o famoso Dota, Dotinha que foi lançado 1. Em 2003. Dotinha 1. O nosso querido League of Legends, ou não tanto assim, lançado em 2009 pela Hito Games. O Heroes of New Earth, que era para ser um Dota 1, um gráfico melhor, lançado em 2010, mas que acabou se dando muito mal. Faliu, não faliu? Coisas erradas no mercado. Não sei se fechou, cara. Eu sei que... Tá muito mal. O Ron, ele foi comprado, se eu não me engano, por uma empresa, aí iam lançar, e aí acabaram que não fizeram nada com ele e lançaram o Strife, que foi parar no Steam. Que é um outro MOBA também. Strife, que era a mesma. A gente teve o Dota 2 lançado pela própria Valve em 2011 na Steam. Yes. A gente tem o Rise of Mortals, ele só tá nessa lista porque ele me traumatizou poderosamente. É... A gente tem o Astronauts, que é um MOBA, querendo ou não, meio diferenciado, que o pessoal do Project X gostou muito, o Rose jogou muito, o Bug jogou muito, acho que quem mais? Cabeça, o jogou cabeça, muito. O Rush Turbo jogou, cabeça. Ah. Ele é um mobinho divertido, mas extremamente enjoado. Não. É o Guardians of Middle-earth, que é baseado no Senhor dos Anéis, que não é bom. O Downgate, que foi cancelado pela EA. O Infinite Crisis, que era baseado na DC, que também foi cancelado. O Smite, que tá indo de... Pro no vento, vento em polpa, eu não sei essas coisas de povão. É, e o Heroes of the Storm, que é o mais recente, lançado em 2015. Nossa pequena lista encerrada, já que esses são os MOBAs que nós vamos comentar, certo? São os MOBAs que vão estar dentro do escopo do nosso projeto. Só uma menção honrosa, porque assim, tem também inúmeros MOBAs mobiles que a gente não vai falar. Sério, que são tudo... Tem inúmeros MOBAs que a gente não vai falar, porque tipo, a lista de MOBA ela é muito extensa. Todo mundo aqui, velho, já jogou muito MOBA. Com certeza o pessoal aqui ainda joga MOBA, não sei. Eu lembro quando eu jogava MOBA, quando eu comecei a jogar o Dota 1, pra mim foi algo totalmente diferente. Eu tinha costume de jogar GTA, né? Aí vem aquele seu amiguinho que tem pacto com Satanás, com tinhoso, com mochila de criança, com pé cacudo, com pé de camelo, e falar, não, olha isso daqui, deixa eu te apresentar esse Dota. Pronto, acabou a minha vida. Era rios de dinheiro na Lan House. Porque na época não tinha computador pra jogar Dota. Nem internet. No Brasil. Nem se você tivesse dinheiro, você ainda tem internet pra conseguir. Então, essa foi uma parada legal. Porque, tipo, no Dota você tem 3 atributos principais. Você tem força, inteligência e agilidade. Aí você tem alguns parâmetros fixos em todos os heróis que escalam com aquilo. Por exemplo, a força sempre vai aumentar a vida. A inteligência sempre vai aumentar a mana. E a agilidade sempre vai aumentar a velocidade de ataque. Porém... Cada herói é ligado a um atributo desses. Daí, por exemplo, o herói que é ligado à agilidade, o dano base dele vai aumentar na base da agilidade. O herói que é ligado à inteligência, o dano base dele vai aumentar na base da inteligência. E a mesma coisa com força. Então, essa é uma parada legal, porque no League of Legends você não tem isso. Você tem AP e AD, né? Isso. É. Então, basicamente. Você acaba, tipo, reduzindo o escopo. De tipo de build que você pode fazer. As builds acabam sendo muito repetitivas. Fica repetitivo e você não tem tanto aquela mobilidade de fazer uma coisa que, por exemplo, eu sou um cara de agilidade, só que eu preciso um pouquinho de HP, então eu vou pegar essa coisa aqui que dá a força e agilidade ao mesmo tempo. Que ela não vai escalar o meu dano mais... Assim, um bônus maior, mas ela vai continuar me dando atributos positivos. É, independente de qualquer coisa. Ela vai me ajudar de alguma forma. Já no League of Legends, você pegar uma coisa que dá AD e você é um campeão de AP, não serve pra nada. Só explicar uma coisinha pra quem não tem conhecimento de o que é um AP, o que é AD. AP é Ability Power, poder de habilidade. AD, Attack Damage, dano de ataque. Então, poder de habilidade, quem é mago, poderzinho. Digamos assim, poderzinho, exatamente. E AD, Attack Damage, é quem dá porrada, entendeu? Beleza. Compara com Pokémon, cara. Especial ataque e ataque. Assim, apesar do AD de todos os personagens escalar com qualquer Sim. AD de item. Você pode ser AP, fazer item de AD, o seu dano vai ser medíocre. Mas não vai não, cara. Não, você não. Ah, não é assim que funciona. Joga de Lulu ideia, ADC, Bardo ADC, cara, é ridículo Lulu de forte. ADC, beleza, Lulu ADC é ridículo de forte. Porque posso só dar uma outra ideia pra galera, porque assim, a gente tá falando de AD, carry e tal, e a galera, caralho, mas que raios é isso? É que assim, num jogo de MOBA, geralmente são 5, não quer dizer que em outros não sejam, mas geralmente são 5, né, e aí a gente tem especialidades de cada personagem. Boa. Então você tem o cara que a gente fala que é carry, ou o AD carry no LoL, eu não sei porque eu não jogo muito LoL, gente, então... Exatamente assim. É o carry, né? O que é o carry? É o cara que vai carregar o jogo. No começo, ele é um bosta, ele é o carinha que você tem que proteger a poça dele, ele tem que farmar, que é o quê? É ficar matando o creepzinho, ou minion, como seja lá como você chama, depende, né? Como todo mundo como chama nos vários, uhum. no mato, ele tem que ficar farmando pra fazer os itenzinhos dele, ele vai lá e dá aquela matadinha só, né? Chega, mas não pode morrer muito. Mas no final do jogo, ele é o capiroto, ele é o He-Man. Ele vira do Príncipe Adam pro He-Man, tá ligado? É basicamente isso, ele vai carregar o jogo. Basicamente, ele vai chegar no late game e vai trucidar e chutar bundas. Isso se ele não quitar antes, né? Isso se ele não quitar antes, exato. O que você mais vê hoje em dia é o cara, levou First Blood, a FK base. Ou senão o cara falou pra vocês aí, o cara aqui, caramba, velho, isso não muda nunca, entendeu? Não morre, isso nunca muda. Pra fazer esse carinha crescer, né, com todo amor e carinho, você tem o suporte, que é o quê? É o cara que toma conta da poupança dele, toma conta da poupança do leva time. Leva hit por ele. Né? Leva hit, tipo, morre por ele e é xingado, suporte lixo. Esse é o cara que, assim, existe um negócio, o mapa, ele é escuro. Eu não sei se o LoL é, mas acho que também é. Então, você precisa comprar o Ward. O Ward é um itemzinho que... faz o mapa ficar um pouco mais claro. Então, é esse cara é o cara revela. Que ajuda. É melhor você falar, né? Disso, que na verdade você tem uma fog. O que é a fog? A fog é uma área que ninguém pode ver, se a não ser que tenha algum personagem ali assim, pra você ver. Exatamente. Todo mundo que jogou Warcraft, RTS, ou isso, um jogo de estratégia, Age você of sabe, aquela parte do mapa que você não explorou, ou aquela parte do mapa onde você não tem como visualizar, e ela é a fogo. Os MOBAs, eles têm isso também. Então, esse item sentinela geralmente é comprado muito pelo suporte e ele é botado em pontos estratégicos pra você não receber o gank. É porque com ele... Porque esse gank vai ser mais você não tomar uma emboscada, né? É porque... Exato, é uma emboscada, você não vai tomar. E aí você tem outros tipos de especialidades. Por exemplo, você tem o tanque. A função do tanque, ele geralmente são chás mais parrudos. A função dele é apanhar. É apanhar pra você tancar o dano, né? Quer dizer, ficar apanhando... E crowd apanhando control, quando... né? Isso é. E o crowd control também. Exatamente. Né? E você tem, em alguns MOBAs, o jungle. Isso, jungle. O controle de ar. E tem o jungle. O jungle é o cara... Lembra que a gente falou que tem vários recursos espalhados, que tem bichinho que fica nas florestas e tal, que provém recursos? O jungle, ele se aproveita disso. Pra quê? Pra crescer, pra... Enquanto o nosso carry ainda é o Príncipe Adam... Ele, né, tá ali farmando. Ele é o cara que farma ali, vai pra um lado e vai pro outro, dá um gank, dá uma emboscada, ajudar uma lane que tá, de repente, sendo pressionada. O que, que é pressionar a lane? A lane a gente tem, geralmente são três lanes, né, quase tudo. Pode variar. É três lanes, então a gente tem o mid, né, que a gente tem o mid ou feed, que é o cara que fica sozinho ali. Você tem a lane da direita, da esquerda. Feed, cara. Né, mid ou feed, cara. Né? E você tem a lane, aí tem o solo, enfim, aí cada jogo vai ter uma mecânica diferente. Exatamente. Mas você tem três lanes. E aí o jungle, ele, pô, a lane de lá tá indo, vamos atacar minhas torres, ele vai lá ajudar, né? Ou, não, puta, o mid tá meio complicado, vamos lá gankar o mid, matar aquele mid do outro cara, porque eu vou farmar XP, vou o meu mid também, então tem o jungle. Nem todos os jogos tem um jungle obrigatório, por exemplo, no Dota, você pode ou não ter jungle, no Smite é obrigatório. Se eu lembro bem, no League of Legends se tornou obrigatório o jungle. Mas no Dota, se eu lembro bem, você pode ter dois suportes no jogo, né? Você pode ter dois suportes. É que a composição ela é muito variada no Dota, assim, que eu falo. Porque assim, você pode chegar e ter dois suportes, ou você pode ter um cara que é tanque e ele sola a lane sozinho. Ele fica ou lá sozinho, jungles, um cara, né? No jungle. Tem caso de dois jungles. Tem caso de dois jungles, mas é mais difícil, mas... Entendeu? A gente tá falando aqui dos mapas. Como é que é os mapas? Eu vou falar assim, imagina um quadrado... na sua mente e corta ele no meio na diagonal de uma ponta a outra. Perfeito. Esse é o mapa do coisa. Cada uma dessas linhas seria uma lane. Nos MOBAs em geral, cada personagem ou até dois personagens no geral fica responsável por uma dessas lanes, de um a dois personagens. Por exemplo, como ela falou lá que é o Príncipe Adam, ele vai ficar junto com o suporte em uma dessas lanes e as outras duas podem ficar um em um e um cara passeando no mapa, ou pode ficar um sozinho no meio e outro cara junto com na parte de cima. Com o outro. Ou na parte de baixo. Um tanque, enfim. Por exemplo, um suporte. Na parte um tanque. Aí o que acontece? Aí esse cara que fica passeando no mapa, sabe esse espaço branco que tá nesse quadrado? Nesse espaço branco são lugares onde respawnam minions. Ou seja, respawnam criaturazinhas que elas não pertencem a nenhum dos lados. Neutras. Elas são neutras. E ele fica matando esses bichinhos pra conseguir recurso. E juntamente com essa coisa de... E justamente por causa disso ele tem essa mobilidade de passear pelas três lanes e ir pra onde precisa, onde quer ir, né? Isso daí, gente, é o básico de alguns MOBAs, mas também nem todos seguem essa premissa. Não, nem tá? todos. É, 90% básico. Seguem essa premissa. É, se você for pegar, por exemplo, um HOTS, nem sempre você vai ter três lanes, porque varia muito de mapa. Sim. E mesmo assim ele é um MOBA, né? É um MOBA exatamente, da... Sim, da... Exatamente. Né? A Sonauts... A Sonauts não tem jungle. Você vai jogar com o Mug. Com certeza vai ter que ter dois suportes. Um pra tomar conta do Mug, outro pra tomar conta do principiado. Do resto do time. Porque o Mug nunca vai ser o ADC, é, claro. Vocês estão rindo, mas ser suporte é triste. Deixa eu só comentar um pouco da parte da sinergia. É que o jogo começa, na verdade... quando você está escolhendo os campeões, não é em si dentro do mapa, mas você tem toda uma estratégia e uma organização na hora que você vai escolher os campeões ou heróis, enfim, que você vai jogar, porque eles têm que ter uma sinergia com os outros campeões ou heróis barra qualquer coisa, os bonecos do seu time, e também que sejam bons contra os bonecos do time inimigo, para você não ter só counter no outro lado e você ficar incapacitado de fazer alguma coisa. Então você tem que ter uma estratégia de time, assim. Então você não pode ter, por exemplo, um time todo papel e aí o time inimigo só tem tanque. E então, tipo, um jogo que uma teamfight mais longa vai arrasar um dos lados, entendeu? Você tem que... ter composição no time. Você tá falando o quê, jovem? Você acha que um time 5 AD Carry no LoL não funciona? Funciona. Funciona. Funciona. Funciona. Já ganhei a partida. A melhor partida que eu já fiz foi 5 suportes, velho. Melhor partida que eu já fiz no Smite foi 5 assassino. Ó que maravilha. Todo mundo deixa pra lá, então. Esquece tudo que eu disse até agora. Não. Sinergia é importante, gente. É que assim, o que você tá falando é uma composição decente. Né? Uma composição do time que quer ganhar. Há exceções. Mas quando você joga com 5 amigos, tá você e mais 4 amigos. Velho, você não pode jogar sério. Não tem como você jogar sério, mano. Você vai se irritar com 4 amigos. Tem momentos e momentos. Que assim, o que eu não consigo falar. Você tem que zoar, cara. Por exemplo, se você pega um personagem que tem. Isso acontece muito no Dota, porra. Se tem um cara que você sabe que ele vai ter que farmar 45 minutos. Né, tipo, imagina da vez. Ele tem que farmar horrores até ele começar a matar. Não adianta você colocar um suporte que não tem um sustain, um stun pra salvar ele. Por mais que ele tenha blink, isso, né, que ele pisca, ele foge, não tem como. Tem que colocar um cara que aguente a lane da solo, um cara que tem um sustain. O que é um sustain? Um cara que de repente tem um regen de vida maior, ou ele consegue se manter. Isso é uma composição rapaziada. Que resistência na lane, né? Né? Claro, quando você vai com 5 amigos, às vezes a gente faz isso, às vezes você já jogou 4 partidas, ganhou uma, perdeu outra, você já tá no modo foda-se, aí você pega 5 suporte, 5 tanque, mete bem. B com 3 tarrasques que vai pra cima e pronto. Bristleback, 3 tarrasques e GG. É, uma parada legal é que eu lembro quando eu comecei a jogar League of Legends há um tempo atrás. É, a gente tava numa onda de derrotas. Todo mundo tem, seja um mês, um dia, ou ano. Ou você para de jogar ou você só vai perder. Ou a vida. A vida. É legal a vida. É, sabe? Você só vai perder. Então, o que a gente fez? No League of Legends, ela tem uma diferença que você tem 2 spells que você pode escolher. Também influenciam bastante no jogo. Sim. E na primeira season que o League of Legends dividiu em seasons, igual temporadas de séries. Eu gostava... Tinha um spell chamado Fortify. Puta, era o melhor. Era o melhor. Todas as suas estruturas ficavam vulneráveis. Então, o que a gente fez? A gente pegou 5 tanques, teletransporte e Fortify. Véi, a gente não dava dano, a gente ganhava na insistência. E essa, pra mim, essa é a parada mais legal do MOBA. É assim, não é o fato de você achar que você pode trollar uma partida e vai ser engraçado. Não. Vai ser engraçado pra você, porque vai ter gente que quer jogar de verdade. Uhum. É engraçado quando você joga com 5 amigos pra trollar a sua partida. Porque independente de você ganhar ou perder, vai ser divertido. A diversão foi garantida. Essa parada, exatamente, essa é o espírito do MOBA, tá ligado? É você se divertir. O que acontece é que foi criado essa mentalidade de que todo mundo tem que ser bom, que todo mundo tem que ser pro, que todo mundo tem que jogar ranked, e você acaba, tipo... Todo mundo tem que ser profissional. Fazendo coisa... Isso, as pessoas acabam agindo de modo que as pessoas, que elas não são, maltratando outras pessoas, e isso acaba tirando o brilho pra mim do MOBA, entendeu? Eu me afastei durante um ano, fiquei um ano sem jogar MOBA. Até o dia desse cast. Aí o seu espírito se até se renovou, né, cara? Você virou outra pessoa. É uma parada engraçada, porque a comunidade, apesar de ser muito unida, ela é muito tóxica. É, na verdade, eu não acho ela é tão unida assim, não. Eu acho que é cada ela um é, mais... Ela é, sabe por que ela é? Porque ela é, porque quando ela quer, ela consegue. Não, o do Dota eu não posso negar. O Dota é mega, mas do League of Legends, especificamente, eu acho que é mais, tipo... Eu vou ficar na minha, você fica na sua. Se você mexer o saco, eu te xingo. E se você não fizer o não, que eu então, acho que você deve fazer, eu te xingo. Não, eu não tô falando assim os participantes, eu tô falando a comunidade em geral, entendeu? Quando elas são unidas, você sabe que ela é unida, a comunidade. Quando você precisa do apoio da galera, a galera ajuda. Mas é a mesma galera que ajuda, a mesma mão que taca pedra, tá ligado? Sim, é que esse é o problema. O meu problema com o League, né? Vai ter um tópico que a gente vai falar dos que gosta, que não gosta. Muita gente vai, porra, você nunca joga. Eu já joguei League pouquíssimas vezes. Pouquíssimas. Eu não jogo assim. Meu Dota, minha história com Dota 1, eu levo na LAN, na época que eu jogava Civ, né? Na LAN House. Caraca, Civ 3, e 2, você era rica? Né? Não, era rica não. Civ 3. Não é Civilization que você tá falando? Civ. É. Então, é que tá Civilization. Uma partida dura 15 horas. Como mas você é que a gente salvava horas? As partidas. A gente salvava as partidas e voltava na outra semana pra jogar. Tinha muito disso. A gente jogava isso, jogava Age of Mythology, muito. Foco, e o Dota, foco, então, enfim. E o Dota 1, ele era assim, os meninos jogavam e os meninos não deixavam eu jogar. Porque, não porque é difícil demais. Não porque não sei o quê. Aquela coisinha aqui que tem, que vamos, uma outra coisa que a gente entrou nesse tópico de que ela é tóxica, ela também é muito preconceituosa. Muito. Sim. Mas muito racista, preconceituosa. Racista, homofóbica, xenofóbica, preconceituosa. É. E por todos, aí vai, cara. E por aí vai. Você encontra todo tipo. Bem, assim como você vai encontrar pessoas ótimas, eu tenho amizades excelentes, sim, que eu fiz do League of Legends, duas pessoas pra ser mais exato. E assim como eu já vi gente, por exemplo, joguei uma partida hoje que a galera tava chamando seus macacos negros e burros. Nossa, né? Tipo, é ban na hora. Pois é. É, tipo, é ban na hora, mas em uma parada dessa marca, tá ligado? Você fala, cara, não tô aqui, isso é só um porque jogo. Porque assim, isso tem é muita um gente jogo. Que fala assim, tem muita gente que fala assim, até no. Vou botar no Overwatch, todos os FPS, CS, tudo tem, mas no MOBA isso fica mais. É um engraçado. Eu entrei uma vez pra jogar League, me chamaram. Aí eu li no chat assim, ah, não sei o que. Ah, porque eu comi sua mãe. Parece que quando você entra no League of Legends, todo mundo comeu a sua mãe pelo menos 5 vezes. Não, é uma regra. Todo mundo é o Serra Comedor. Todo mundo é o Serra Comedor. Todo você mundo. É um mendigo, certo? Né? Sem dedo, amputado. Isso, é assim, já começa aí. E o League, a gente começou a conversar lá. Por que, que o League ganhou muita popularidade? Que nem a gente falou lá no começo. É fácil. É fácil. Ele tinha elementos, por exemplo, o desenho dele é mais é anime. Cartunístico. É mais cartunístico. Isso, é um cai pra um lado mais anime, mais mangá e tal. Então, isso conquistou. E tinha uma cor, tinha tudo. O meu problema com o League, eu tinha dois. O problema é... O mapa antigo, hoje o mapa, eu até falei, porra, eu acho que qualquer dia eu entro no League, mas eu só entro no League se for pra jogar com galera, porque se eu ia sozinho eu não entro mais nem fodendo. Nem fodendo, não dá. Não é, tem, eu não, é assim mesmo, porque, não dá. Deixa eu te contar, graça, é que eu sou uma velhinha, eu sou uma velhinha que tô com 35 anos. Algumas coisas já não tem mais saco, eu não tenho mais saco pra criança falando bosta, gente. Às vezes no Overwatch o cara começa a falar, eu falo, mutado. É, sabe uma parada interessante, o Giza, que eu vi... Que eu não lembro onde eu vi, cara. Eu não lembro dessa estatística. Que a maioria das pessoas que quitam das partidas ou começam a xingar, geralmente não são as crianças, sabia disso? Não, eu sabia. Acho que são entre. Acho que era entre 17 e 22 anos, era 17 e 24 anos, que são é a parte da comunidade mais tóxica. Sim, eu não mas sou aí, tóxico. Minha criança, eu falo por quê? Porque o cara que tá na cidade, ele já não respeita nem mais a mãe dele. A mãe dele não ensinou ele a ter educação. Porque eu acho exatamente. Que assim, você tem educação, isso não quer dizer que você não tem educação no jogo. Várias vezes eu vejo o cara falando assim, pô, dá pra você comprar o Ward, por favor, no Dota. Por isso que eu, quando você fala meu MOBA favorito, vai ser o Dota 2. Porque o Dota 2, eu tenho uma história engraçada, todo mundo conhece o Sr. B. Eu virei e falei, caralho, o Dota 2 tinha ganhado a ticket. Porra, eu quero jogar, não quero. Aí ele virou pra mim e falou assim, eu acho que você não vai conseguir jogar Dota 2. Mas é o quê? Eu olhei pra você, é o quê? Beleza. Eu falei. Aí no que mesmo você dia virou eu profissional. Entendeu? Eu tenho 3.500 horas no Dota 2. Nossa! Só 3.500 horas no Dota 2. E eu não mas eu estou sem jogar 7. Eu mais que eu tenho de vida. Então, jogava quando eu chegava do trabalho, entendeu? Eu jogava todos os dias. Eu tenho um site, Welcome to Dota, que é de Dota, por causa que eu amo Dota ainda. Eu tô parada de jogar, mas foi que nem o Teixeira falou. A comunidade, a questão... E eu também parei por outros motivos. Eu comecei a jogar Smite, que pra mim era mais rápido, porque 45 minutos... Tipo, e os patches, eles foram mudando. E o Dota, às vezes, eu levava partidas de 1h20, 1h40. Era muita coisa pra mim, tá ligado? Pra quem chega cansado do trabalho. Smite é menor? Tem partidas menores. Tem menores e tem alguns maiorzinhos. E depende do MOBA, viu? Depende do MOBA, porque tem MOBAs que são partidas extremamente rápidas e tem MOBAs que são partidas extremamente demoradas. O Rods dá 20 minutos. Peraí, ô Gisa, deixa eu ver se eu entendi a sua história. Então isso quer dizer que você é tipo Marty McFly, é só te desafiar que você faz. É que nem eu sou uma péssima jogadora de FPS, Meu negócio é ser camper. Aí você fala, caralho, você joga de baixo no Overwatch, não jogo. Com quem que eu quero jogar no Overwatch? Com o Hanzo e com o Genji. Olha só. Eu achei que você ia falar. Só com o Char, mas difícil. E a Ana agora, né? A Ana, não, a Ana já tô. Sabe quantas horas eu tô de Ana? 5 horas de Ana. Treinando todos os dias. Ana é legal. Teve gente que falou assim, porra, tu joga Dota, Eu falei, não. Quanto tempo você tem de Dota? Ah, sei lá, um ano na época, né? Não, você não tem só um ano de Dota, você joga. Um ano jogado. Um ano jogado fora. Que fique bem claro, jovem. Não importa quanto você se divirta, o tempo que você passou no MOBA é tempo desperdiçado. Por que jogar MOBA? Jogar MOBA porque eu queria sentar e concluir. É que nem jogar. Quem me conhece de outros casts sabe que eu sou apaixonada por jogos de luta. Por quê? Porque eu sento, jogo, acabou o jogo, eu saio. Eu tenho. Lutinha. Preguiça de ficar no mesmo jogo, dizendo que é MMO, pra mim é só o ouro. Não consigo jogar outra coisa porque me estressa. Eu sou uma pessoa ligada no 220. E o MOBA me dava isso. Entendeu? Rápido e preciso, Tramontinho. É. Então, o MOBA, você chegava, sentava. Qual que é o objetivo? É esse. Que nem eu vou jogar HOTS, gente, foco no objetivo. Smite, foco no objetivo. É, FPS, qualquer um, outro. O que, que a gente tem que fazer? É matar aquele cara? Então vamos lá matar aquele cara. Não tem que ficar, vou ficar aqui zanzando e tal. E o MOBA pra mim foi isso. É um ano jogado fora, mas você tem momentos também muito marcantes, que nem essa semana mesmo jogando HOTS. Nego achando que ia perder e eu de Asmodan levando as duas lane. Aí os caras atacando a nossa base e eu atacando Asmodan só lá, tipo. E ganhei. Aí o cara falou, meu Deus, como a gente ganhou esse jogo? Aí você não viu ela jogando? Então, esse tipo de coisa é muito legal. De você ter isso. E nesse meio tem muita gente pro player, muita gente que se acha. Ah, é o seguinte, quem tem que se divertir é você. Os outros é que se jogam. Exatamente. Tem vários tipos de jogadores, né? Tem o pro player, aquele cara que realmente se garante, ele é cabeça fria. Provavelmente ele vai carregar o jogo. Ok. Tem aquele cara que tá aprendendo a jogar. Eu? Tem aquele cara que acha que sabe jogar. Que é o que mais tem. Tem aquele cara que joga bem, mas ele só consegue jogar bem com o time. Então se você tem sinergia, ele é tipo uma pedra. Você tem a pedra. Você tem o FK base. Tu vai ficar na base. O FK base, ultimamente, pra mim, tá sendo mais popular. Viu? E tem o cara da internet ruim e o PC ruim. Ponto. Exatamente, lag, né? Que é o cara. Porra, é lag. Ou quando tem os dois, né? Tem um cara que finge que tem internet ruim e o que efetivamente tem, né? Tem um outro que eu gosto muito. Tem um outro que eu gosto muito, que é o Mint, que é o azarado. Porque o cara azarado é sempre aquele cara que fala assim, pô, mano, meu cachorro tá pegando full aqui, já volto. E vai acudir o cachorro. E realmente o cachorro dele estava pegando fogo, tá ligado? Essa parada que a gente sai um pouco dessa parte da comunidade, mas isso são esses pontos, esses tipos de jogadores que fazem uma comunidade forte, entendeu? Sim. É porque acontece, hoje em dia nenhuma empresa aceita racismo, assim, empresa de jogos grandes, a Riot Games não aceita racismo, a Blizzard não aceita racismo, a Valve também. Seja, geralmente esses tipos de players são banidos instantaneamente, mas não importa você banir esses caras, porque eles vão voltar. Uma outra e esse tipo de atitude. Eles são insistentes, né? Dentro da comunidade, cara. Isso é muito ruim, tá ligado? Assim, é o que eu falei, você tem coisas fantásticas, cara. Eu posso dizer, eu acho um desperdício no tempo do caralho do MOBA. Acho. Pra quem não é pro player, acho um desperdício no tempo da porra. É legal? É. Mas é um desperdício no tempo. Mas então, faz coisas fantásticas. Por exemplo, a Riot Games tem um escritório foda no Brasil, tá ligado? Você tem a CBLOL. Por exemplo, você tem um compêndio do Dota, tá ligado? Que junta, sei lá, quantos milhões, velho, de premiação pros jogadores. 18 tipo, milhões isso esse é ano. Isso é fantástico. E subindo, né? Isso existe por causa da comunidade. Hã? Isso é um milhão subindo, da né? É subindo, desse ano ainda tá subindo. Subindo, tá? Subindo. 18 bilhões esse ano subindo, não terminou ainda. Milhões. Internacional daqui 2 semanas, gente, não terminou ainda. Tipo, é um absurdo. Então. É o que falaram, tipo, que o Teixe falou. A comunidade do LoL, ela também é boa. Porque eu vejo de gente que faz cosplay e os caras falam, oh, vamos fazer cosplay de LoLzinho e tal. E de repente é uma galera, é tipo 50 negros que se transformam em 300 negros e 500 negros vão pra um evento. Eu acho isso fantástico da galera do LoL, de como eles movimentam, tá ligado, as coisas. Your health goes down, my old comes out. I knock them up as if I'm cow. With silver bullets and enemies been slain. I'm glad you're vain. A Giz está falando uma parada muito interessante. Por que ela gosta muito do Dota ou por que eu não gosto de MOBA nenhum. Mas vamos entrar num tópico importante que é o MOBA favorito de cada membro dessa pequena party aqui, desse pequeno pre-made team. Estamos em 5, né? Então vamos lá. Estamos em 5, velho. A gente é pre-made, fechado, cara. Fechado, fechado. O Seiji é o suporte. Não, é o coach, é o coach. Não, ele é o treinador. É o Seiji Tolkien, estamos usando já. Aí, então vamos lá. Você que é o carregadinho. Ó, eu vou falar o seguinte: minha mochila de criança favorita que eu carreguei você no Anselnaldis mais 2 vezes. Inclusive, senhor B, se estiver escutando isso, eu matei você 3 vezes e eu tenho print na Steam pra provar. Então o Mug é o AD Carry e você é o suporte, é isso? Na verdade, o Mug não importa a posição, eu vou ser sempre o suporte. Tudo bem. Esquece, que amigo, hein? Caraca, tem um assim também, o Joshua. Eu falo pra ele que eu transformo o carry dele, de verdade. Se você chamar ele aqui agora, ele fala, porra, eu só sou o carry que eu sou por causa da Giza de suporte. Fala, caralho, olha aí. Dia. Mas essa é uma parada legal, porque eu conheço... Eu sei que o Mug jogou alguns Dotas. Não, Dota não. É, Sage Next... Não, desculpa, o Sage... Dotas não. Opa, calma. Eu li, e não foi o Sage, é porque eu confundi muitas coisas passando na minha cabeça. Eu sei que o Mug jogou alguns MOBAs. Eu joguei Anselnaldis com ele, eu nunca joguei League of Legends com o Mug. Mas eu não sei como você começou a jogar MOBA, porque você é um cara da Nintendo. Não, eu não sou um cara da Nintendo, eu sou cara de jogos, velho. Você é um cara da Nintendo, carregadinho. Eu gosto de Sony. Eu quero saber. Ó, eu comecei a jogar... Na verdade, vamos lá. Deixa eu só te explicar. Há muito tempo atrás, uns 6 anos atrás, um tal senhor Rodrigo Onunes, vulgo Rods, tá? Ele me falou pra jogar LOL. E era a febre, tá ligado? Todo mundo tava jogando, eu falei, meu, vou jogar. Eu joguei, vou jogar com a galera. Eu joguei tipo uma partida e falei, caralho, olha a eu armadilha. Morro muito, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Contra bot, eu tava nessa partida. É, eu odiei, falei, não, cara, isso daqui é... Eu entro, chego perto do negócio, até um negócio enorme lá, uma torre, começa a me dar dano, do nada, eu, caralho, que é isso? E ele ficava batendo na torre que nem um retardado. Essa é uma parada legal, né, porque, tipo, a gente não comentou, mas quando a primeira vez que você joga MOBA, você tá totalmente desnorteado onde você está, cara. Você não consegue entender o personagem, o que é mato, o que é árvore, o que é torre, o que é minion, onde eu tenho que bater, quem tá me atacando, onde tá meu HP, que item eu tenho que fazer. Você fica, tipo, até o gráfico, até você se acostumar com o ambiente é algo engraçado, tá ligado? E o Bug, eu lembro, eu joguei umas partidas com o Bug assim, o nosso amado. E não é nem entrar no mundo do MOBA, é entre os próprios MOBAs é isso. Às vezes você... Por exemplo, isso, tá exatamente num jogo e vai pra outro. Cara, é totalmente diferente. Você fica, cara... Aí eu basicamente dropei o LoL ali. Não quis mais saber. E depois de um tempo, novamente, o senhor Rodrigo Nunes, vulgo Rods, falou assim, cara, tem um joguinho muito legal chamado Anselnaldis. E, cara, eu comprei, fui junto, tá? E eu também demorei umas 2 semanas pra entender aquele jogo. Eu falei, ah, os bichinhos tem que ir antes de mim na torre, beleza. Mas o Anselnaldis, ele é muito mais intuitivo e didático do que qualquer MOBA, na minha opinião, tá? Só pra constar, eu tava nessa primeira partida do Mug, e a gente falou pro Mug que os bichinhos tinham que ir primeiro e ele não entendeu. Foi falado com todas as letras. Aí eu entendi, fui entendendo... Aí acabou que ao Sonaldo eu falei, pô, um jogo legal, bacana, batuta. E aí rendeu quase 4 mil horas de jogo pra mim. E essa é uma parada legal, que eu lembro que você jogou campeonato de Astronauts. Joguei campeonato. Essa é uma parada legal, existe um MOBA pra cada tipo de pessoa. É, exatamente. Até pro Monk. E depois de um futuro, assim, quando eu já tava meio saciado de Alce, eu entrei, na verdade, num futuro mais recente, né? Eu comecei a jogar LoL, digamos assim, há uns 2 anos, realmente. Eu tenho uma conta há 6 anos, mas realmente eu só jogo há 2 anos. E você só... pegou nível 30 já? Eu peguei level 30, gente. Eu peguei level 30. Faz meio mês. Ele estava na partida que ele pegou level 30, por sinal. Mas essa é a pergunta, você ainda joga? Jogo, jogo. E eu também jogo Heroes of the Storm. É, basicamente, basicamente são esses três jogos que eu jogo de MOBA. Mas no meu coração, seriamente, meu favorito é o Astronauts, não tem como. É o que eu mais joguei. Eu tenho mais. Eu tenho 4 mil horas de Astronauts. Pra mim é hora pra caramba. Provavelmente é o jogo que eu mais joguei em um computador. Cara, você tem mais horas do que a Giza tem no Dota. Ela falou que tem 3 mil. É só pra você entender. Tenho 3.500. E só pra constar, eu com 120 horas no Astronauts jogo mais que o mundo. Caralho, eu tô com quase 4 mil, eu tô com quase 4 mil. Eu tenho menos de 150 horas também. Quantas horas é cada... Quantos minutos é uma partida de Astronauts? Uns 20. Depende. 20 minutos? 20, 25 minutos. Se a partida for boa. No Dota é uma hora e pouco, uma hora e meia. Então, ele jogou mais partidas, ele tem mais experiência em combate do que você. E ainda sou ruim! E ainda sou... O que é o mais impressionante. Eu joguei com o Jim uma vez, eu lembro. Mas eu nunca joguei com o Lucas. E eu sei que o Lucas é bom pra caralho em StarCraft. É bom mesmo. Pra caralho é uma palavra muito forte. Peraí, o bom é, tipo ou o caralho? Assim, comparado com a gente que não sabe porra nenhuma, ele com certeza é bom pra caralho. Não. Eu aí, falo talvez. O seguinte, o Vulgas de passagem, ele conseguiria casar com uma coreana. Olha. Porque pra você casar com uma coreana, você tem que ganhar do pai dela no StarCraft. Eu joguei uma partida de StarCraft com ele na vida. Era um 2x2. Eu afundei a partida. Mas ele se curou bastante tempo sozinho contra dois. É essa parada. Foi StarCraft que tipo, te levou pro mundo do... Do MOBA? Do MOBA ou foi tipo... O inverso. Igual o Mug. Ah, tô fazendo nada, vamos foi. Que vamos, né? Cair nessa armadilha. Foi mais ou menos igual o Mug. Quando eu comecei, eu já jogava os jogos com a galera. Eu tinha um grupo de amigos já meio formado assim, e aí eles iam jogando alguma coisa. E eram jogos da época que ia sendo os jogos que todo mundo jogava. E o League acho que foi o primeiro que eu acabei jogando. Acho que eu comecei a jogar na metade da Season 2. Uma das primeiras partidas que me chamou também foi, eu acho que o Rods, o Jim, tinha uma galera Não, lá que jogava. Aí. Pausa momentânea. Rods. Rods, que Rods. Você vai escutar pelo menos esse pedaço. Você tem pacto com o capiroto, né? Sim. Você fica atraindo as pessoas pra esse mundo. E depois você vai embora. Você joga elas lá e depois você se retira. Foi exatamente. Você... É exatamente por isso que ele não veio gravar hoje. Ele sabia que ia acontecer. Então, e aí eles começaram, ah, baixa aí, vai ser legal, eles disseram. Aí eu falei, ah, tudo bem, vamos jogar esse jogo, parece ser legal. E eu comecei a jogar e, tipo, que nem o Mugi, cara, o que tá acontecendo aqui? Eu morria pra caramba. E aí eu comecei a me sentir mal de jogar com eles, porque eles eram bons e eu era ruim. E eu falei, preciso arranjar um outro grupo de amigos que seja tão ruim quanto eu para aprendermos e eu poder voltar a jogar com esse outro grupo não. de amigos. Não. Essa não é a mentalidade do MOBA. Você encontrou um grupo tão ruim quanto você para você ser o melhor da partida, pra eles acharem que você era bom, para você ter essa autoestima lá em cima na hora que você estivesse treinando para voltar a jogar com seus amigos bons. Isso é mentalidade de MOBA, jovem. Isso é vida. Então, eu não tive essa mentalidade. Então eu jogava na volta da escola, então eu não jogava muito. A gente jogava porque todo mundo tava jogando, mas se fosse pra outro jogo eu iria numa boa também. Não era porque era LOL, era porque a galera tava jogando. A vibe não era jogar o joguinho, a vibe era jogar o joguinho com todo mundo. Com os amigos. Exato, tanto isso. Que se você for... Eu tava fazendo uns cálculos aqui, e eu acho que eu joguei menos de 3% das partidas sozinho, em todos os MOBAs somados, assim. Os MOBAs têm que ser jogados com seus amigos, porque geralmente ele sempre faz, tipo, ah, eu vou de Lulu ADC, e aí o cara fala, tá bom, então eu vou de, sei lá, Tariq Mid AP. Alguma coisa assim, bem idiota. Eles aceitam, né? Quando eles... Tariq Mid AP era bolado, nem vem. Ou quando eles deixam jogar de Invoker no Dota, por exemplo. Nossa! Invoker suporte. Invoker, Meepo, vou de Meepo. Já sabe que não vai ganhar, né? Já sabe que você vai perder. Certeza que você vai perder se alguém jogar de Meepo. Então, quando o pessoal, por exemplo, teve uma galera que se falou, ah, eu quero jogar Dota também. Aí eu falei, então, vamos baixar Dota. Eu baixei Dota e comecei a jogar. Quem que foi o primeiro campeão que eu joguei de Dota? Invoker, porque ele parecia muito maneiro. E porque quando eu olhei, eu falei, nossa, esse cara me lembra o Vladimir do League, que era o campeão que eu mais jogava. Peraí, Putin? Isso, o Putin. Vladimir Putin. É o Putin. Only Putin has no end. E aí eu falei, muito maneiro. E aí eu decorei a ordem das skills, eu joguei bastante com Invoker, joguei bastante com Warlock e com Outworld também. Esses foram os que eu mais joguei no Dota. E no League, o primeiro que eu joguei foi o primeiro campeão que eu comprei foi o Veigar, isso eu nunca vou esquecer. E eu joguei muito com ele por muito tempo. E depois o pessoal ia jogando, tipo, ah, vamos jogar Smite. Aí eu jogava Smite. Awesome, o Mugi falou, ah, compra Smite. Awesome. Aí eu comprei Na Awesome. Na verdade, o Awesome, se bobear, eu dei pra você. Porque... É, talvez o Mug tenha comprado o Awesome Nauts pra mim. Porque eu dei Awesome Nauts pra todo mundo. A gente não falou, mas o Mug tava numa propaganda política pra esse Awesome Nauts, que ele tava distribuindo essa porcaria pra todo mundo. Não, se eu não me engano, você ter uma noção. Ele tava distribuindo aí, até eu entrei na base, porque alguém do Projeto X falou assim, ah, não sei o que da Awesome Nauts. Aí tinha ele e tinha o China, que é um amigo meu também, que tava jogando. E aí eles falaram tanto, que acho que foi no bolo, tá ligado? Todo mundo, vamos jogar, vamos. Aí foi junto também. Mas foi na. Eu lembro que me falaram. O Mug tem uma política que, se você tá na friend list dele na Steam, você vai ter um Summonauts. Você comprando ou não. Porque ele vai te dar se você não tiver. Você vai ter. Ele reserva. Ele reserva códigos do jogo que ele compra mais pra quando adicionar alguém já. Eu tenho, já ó, Summonauts. Eu tenho 5 Summonauts no inventário atualmente. Se tem alguma expansão aí do Summonauts? O vendedor de drogas do Summonauts. Você quer experimentar Summonauts? Toma aqui a amostra grátis. Sim, e depois eu joguei também, até o Infinite Crisis eu joguei um pouco quando ele tava acho que no beta e ele foi cancelado depois disso, eu joguei Smite. Cara, eu não cheguei a jogar o Infinite Crisis porque ele era muito lixo. É, então, acho que... Infinite Crisis era bem lixinho mesmo, puta que pariu. E o Heroes of the Storm eu só não jogo tanto quanto eu gostaria porque meu PC não roda mais. Entendi. Que é muito triste. Mas qual que é o seu favorito? Eu acho que como favorito, eu fico muito dividido entre Dota e League. Eu joguei muito mais League, tipo, absurdamente mais. Tipo, 12 vezes mais League do que Dota. Mas é porque eu acho a mecânica do Dota algo que talvez me cative mais do que o League. Só que todos meus amigos jogam League, então eu jogo League por causa disso. Mas eu sempre falo, aí, gente, vamos jogar um Dota, vamos, tipo, vai ser divertido. Entendi. E eles falam, não, vamos jogar League. Aí eu, tá bom, vamos jogar League. E aí joga League, e fica tudo certo. E é mais ou menos isso. Jim, eu. Sua vez, e não vale começar com Overwatch. Não, porque o meu primeiro MOBA não foi Overwatch. Mas é o meu favorito. Você tem que ter o segundo favorito, né? Não, enfim. Minha experiência foi assim. Eu era um pirralhinho na Lan House e falava assim, vamos jogar Dota. Aí eu fui lá, não entendi bulhufa, só que era pessoas que eu não entendia, então eu ficou por isso mesmo, sabe? Uhum. Mas eu já conheci ali, né? E anos mais tarde, quando eu já tava lá no meu ensino médio, tinha uma galera que tava procurando um jogo pra jogar junto, até que um cara chegou com um Demigod. Aí eu comecei a jogar Demigod. E é impressionante que Demigod é realmente bom. Eu acho uma pena que ele não foi pra frente. Aí depois disso, quando a gente tava jogando Demigod e tal, o problema do Demigod é que a gente tava com a versão Piratex, porque a gente não ia comprar, porque enfim... Era caro na época, eu não lembro. E aí o cara achou o LoL. Aí a gente foi pro LoL. Lá no começo da Season 1. Bons tempos. Lan House. Na época que não existia meta. Não. Não era no Lan House, não. Não. Mas é na época que não existia meta. Então era mais divertido. Era um tempo que as coisas eram mais simples. Não existia, tipo, nas lanes corretinho. Não, não existia meta, era tipo cinco caras se vira aí, entendeu? Uhum. Não existia, meta é pros fracos, eu falo mesmo. E detalhe que era na época que tinha lá os seus 40 campeões e lançava um campeão a cada por semana, era uma loucura. Mas então, tipo, baseado nisso daí, então seria o Dota o seu favorito? Não, o meu favorito, eu gosto bastante do Dota. Eu não posso negar, mas... Eu acho que eu vou colocar League of Legends por causa dessa coisa toda. Até porque até hoje eu jogo, né? Quantos anos aí? Essa parada... Eu gosto Dota, muito do Dota também. Enquanto você saia, o League of Legends ainda te puxa mais pra dentro. É uma parada e outra, horrível, cara. E outra coisa, o Dota, eu joguei muito pouco do Dota, Dota 2, infelizmente, porque eu sou muito ruim. E eu basicamente só sei jogar mais ou menos com um personagem. Qual? Que é a Encounters. Isso que entra no nosso tópico 1.1. Eu não falei os meus. Você vê que o senhor tá bem, assim, explicativo, assim, né? Mas beleza, pode mandar. Eu chuto que é Smite. Eu acho que é ruim. Eu acho que é assim, aquele lá. Eu fui no ponto de contra vocês todos, né? Todo mundo gosta bastante do League e eu olhei o League e não gosto. Eu nunca falei que eu gosto de League of Legends. Eu disse que eu não tenho um MOBA favorito. É, mas olha só. Todo mundo ama o League of Legends. Eu poderia estar a amar. Não, assim, por causa estilo, por causa de tudo. Eu acho o sprite do League of Legends muito ruim, gente. Quando começou. Muito, muito. Não, quando começou. Não joguei, sim, isso sim. Era bem não porco. Não joguei League. Cara, quando... Entendeu? Nossa. Ele era igual o Dota 1. Agora tá boníssimo, mas era bem porco meu mesmo. Meu problema é esse. Tipo assim, o League, pra mim, ele tem dois problemas. A comunidade... E é o principal. Aí você fala, porra, mas a comunidade nos outros também é. É, mas no Dota eu encontrava coisas que eu, no League eu duvido que eu encontraria pelas experiências que eu tive no League, entendeu? Então assim, eu jogo HOTS, eu jogo Smite, eu gosto bastante de Smite, mas o Smite pra mim, assim como HOTS, é um jogo pra... Ah, vamos ali. Por exemplo, eu não jogo conquista no Smite. Por quê? Porque só tem gente tóxica. Você entra em conquista e o cara quer pirar o cabeção como se aquilo ali fosse o torneio mundial World Championship de Smite. Não é, entendeu? Uhum. Então eu jogo arena, eu jogo assalto, eu jogo muito assalto. Que é random, aí foda-se. Entendeu? Ah, mas eu não sou obrigada a jogar com o personagem que eu peguei no random. Arena é muito e eu tenho todos os gods. E uma das coisas que eu amo de um MOBA favorito era a questão de skin. Como eu tenho 3 mil horas, eu também tenho 3.500, eu acho, 4 mil itens no Dota. Eu sou colecionadora de itens no Dota. Tenho vende 300... tudo isso pra pagar os jogos pra pagar as dívidas. Da Winter Sale agora. Não, é. E eu falo isso porque eu gosto muito. Uma coisa que o Lucas falou, que é o... Ah, porra, porque você... Eu não vou falar porque todo mundo sabe que o meu MOBA favorito é o Dota. Uhum. É, não tenho o que falar. Mas por quê? Assim, pra quem não ficou muito claro, ela teve um monólogo no começo que ela disse isso. Antes de eu passar a palavra pro Mug, ela também disse isso. Agora ela só está afirmando pra quem não entendeu. Pelo seguinte, Que ainda não entendeu... Por quê? Porque o ponto estratégico de você poder falar pra ele, porra... Tem um cara ali, ele tá com, sei lá, porra, tem uma Encantris, que ela tá dando muito dano. Vou fazer esse item aqui pra counterar ela. O que é counterar? Pra ir contra ela, dar um jeito dela não me bater tanto. É. Essa dinâmica de trocar item, porra, eu tô tomando dano demais, vou fazer uma Force Staff pra mim sair, ou vou fazer uma Blink Dagger pra me chegar mais rápido no cara, com o Slark, entendeu? Então, eu tinha muito disso. O Dota, pra mim, ele é um jogo que não foi só por causa do desafio do B. Quando eu vivi jogando ele, eu me vi jogando algo totalmente estratégico. Que quem jogava Civ, essas coisas, pra mim era demais eu poder fazer esse tipo de coisa. E no LoL, às vezes que eu joguei, eu achei, ok, beleza. Não joguei quando eu falei, tenho que ver agora, ver como é que tá, porque tá bonito. Realmente, o LoL agora tá bonito. Talvez a única coisa que me impeça seja a comunidade mesmo. O Smite, ele é maneiro e tal. O HOTS é pelos personagens. Acabou. O Dota não, o Dota tem aquilo. E aí, só pra terminar, todo mundo falou seus personagens preferidos. É o fogo aí, incandescente, minha paixão, que nunca vai se apagar. Eu comecei com a Crystal Maiden, mas o personagem que eu mais amo no Dota se chama Slark. Aquele Murloc fez eu querer jogar aquilo e aprender a jogar demais. Eu adoro o Slark. É um personagem totalmente aleatório, não é Invoker, apesar de eu amar o Invoker, achei ele uma diva linda, maravilhosa, né? Porque ele é uma diva. Entendeu? Pra quem não sabe, os Murlocs parecem os Yordles do League of Legends. É, os Murlocs, pra quem joga WoW, sabe o que é, né? Então, quem sabe... Adoro o Slark, assim, adoro o negócio de você roubar a dignidade dos outros. Tadinho dos Murlocs. Então, meu segundo preferido é o Lion, porque suporte que mata é tudo. No Dota, suporte com alma de carry. GG. No meu coração, o Lion nunca vai ser suporte, vai ser sempre mid. Não é porque fazem ele suporte que ele é suporte. Não pode, a vida. Agora que a gente tocou naquela pequena superfície, a gente percebeu que a comunidade é o sumo do que o jogo se torna, né? Ela que molda todo o jogo. Que acontece, ela molda tudo, seja no ban e pique, seja nos pro players, seja na modificação, nerfs ou buffs dos personagens, precisa gerar atualização, skins. Eu sei que o pessoal do Dota tem muita influência em desenvolver as skins por causa do workshop. Eu sei que o pessoal do League of Legends ajuda a criar alguns heróis, ajuda a criar algumas skins, apesar de ter essa interação, mas ela ser um pouquinho menor. O importante agora é o seguinte: todo mundo aqui joga MOBA, muito MOBA. Eu queria saber qual é a jogada que você lembra, assim, que você falou: porra, joguei pra caralho, carreguei, 10 de 10. É 10 barra 10! Então, vamos lá, vamos começar. Você, Giza. Então, tem duas jogadas, assim, que pra mim são bem marcantes. Uma é no Dota, claro. Eu tenho jogadas, boas jogadas em alguns lugares. Não sou jogadora pro, não, mas é que assim, eu tenho sorte. Eu brinco que, por exemplo, eu sou uma pessoa que no Smite, eu dou pouco dano, mas eu dou o dano certo pra matar. Então, o cara fala, caralho, eu fico cabo assim, ah, tanto skill, 15 barra, sei lá, barra 8. Eu sou o menor dano, mas eu mato, eu fico mais matou, eu tenho isso. Mas no Dota, eu tenho muitas coisas legais, assim, que eu joguei muito. E eu jogando de Lion, eu brinquei aqui, eu sou suporte com a alma de carry. Lion, pra mim, tem um item chamado Aghanim. O que faz esse item? A ult dele, ao invés de pegar um, pega em 5. Né? Pega naquele jeito. Maximiza o ult, isso. E aí, minha build pra ele é simples. Eu faço os itens suporte, faço uma Blink Dagger ou uma Force Step, depende do jogo. E ruxo a minha Ganin. Momento crítico. Todo mundo levando base, todo mundo suporte lá atrás, todo mundo. Aquela coisa de a base dos caras já tava caindo e a nossa tava caindo. Aí entra num jogo que é um jogo muito tenso. Que no Dota, pra mim, os jogos mais tensos que eu tive na minha vida, isso. Mesmo que eu tenha jogado Hots, tenha jogado outras coisas, pra mim, os jogos mais tensos da minha vida foram no Dota. Tensos assim, do tipo, entra numa que aí o time vai pra lá e o time vai pra cá. E ninguém quer morrer. Porque morrer pode ser prejudicial pra qualquer um. Aí às vezes morre dois, você tenta avançar, mas eles não conseguem. E aquela coisa toda. E aí a gente foi. E aí eu de suporte, quem tem que fazer o jogo no final do jogo, depois de 1h40, é o He-Man lá, né? Que a gente farmou o Adam pro He-Man. Mas não, ele não tava fazendo. E aí, caraca, eu preparei a ult, eu vi tal, eu vi de longe, mas eu tava sendo focada. Aí o pessoal foi pra dentro da base, eu cheguei de longe com a ult do Lion. Pá! E matei os 5. E aí a gente levou o core com o ult do Lion. Mas foi um negócio, caraca, que eu tava na moita. Com o ult do suporte. Com o ult do suporte. É tipo se a Sona roubasse um pentakill, beleza? A Sona roubou o meu pentakill. Né, beleza. Mas e você disse que tinha outra, uma e de Liga Flash. Não, tinha outra de Hots, na verdade, que foi o quê? Que foi essa semana, que foi muito Hots, engraçado. Porque eu fui jogar com dois amigos meus, né? O Rodit, beijo, Rodit, né? E um amigo dele, o Bichão, o nick do cara, lembra até hoje. E a gente foi jogar, eu falei, pô, vou de Asmodan, especialista. Não é a minha classe favorita. Minha classe favorita no Hots é assassino, depois suporte. Aí depois, foda-se, tanto faz se eu tancar ou se eu sou especialista. Mas especialista eu só uso pra matar. Só que com o Asmodan, aquele nosso querido do Diablo, eu puxo. Aí eu falei pra ele, meu querido, a gente vai ganhar esse jogo. Ele falou, não vamos, velho. E a gente apanhando, mas apanhando, apanhando, apanhando, apanhando. E eu levando lane. Eu levei as três lanes, aí depois eles recuaram a do meio e eu levei o top e o bot sozinha. E a gente tava sendo muito pressionado, mas muito pressionado. E era um jogo no Hots de 45 minutos. Gente, não tem jogo no Hots de 45 minutos, não existe. De 45 minutos. Eu quero saber como você conseguiu essa proeza. Tem um achievement lá, que jogo acontece? No Hots com mais. Os caras não conseguiam entrar. E era aquele que tinha as plantas. Você tem que pegar as plantinhas e aí você pega o terror e nossa, leva. Ah, o terror. E aí, terror. É, assim, só um adendo. Pra quem não sabe, o Heroes of the Storm é um MOBA bem diferente. Ele bem tem cada mapa um objetivo diferente. Um objetivo e uma mecânica. É, exato. Isso. É, então, esse que ela jogou, você tem que colher umas plantazinhas pra um dos personagens do jogo, no caso do seu time. Virar o terror. Quando você completa 100. Virar o terror, que é uma planta gigante, pra ajudar você a empurrar a base melhor. Então é mais ou menos isso. E aí, o que foi, aconteceu? Os caras pegaram o terror e iam pra nossa base. E a gente sem terror, né? Eu tava usando terror pra defender. Os caras... Não, peraí. Vamos analisar a frase. Os caras pegaram o terror. Eles estão. Vou matar sua mãe. Aí, beleza. O que, que eu fiz? Eu falei assim: já sei o que eu vou fazer. Eu tava com uma ult que gera vários minionzinhos. Aí eu fui quietinha pela lateral. Me escondi no matinho, porque no matinho tem igual no LoL. No LoL também tem, eu sei que tem isso, que você se esconde no matinho e ninguém te vê. Os caras passaram no meio e foram direto na minha base. que eu fiz? Eu ultei, puxei os Minion, cheguei na base dele, raio do Asmodan. Aí os caras vendo diminuindo e de repente o deles também começou a diminuir, só que o deles começou a diminuir muito rápido. Aí o cara falou, gente, eu não acredito que a gente vai ganhar esse jogo. O que, que a gente tá fazendo lá em cima? De repente, victory. E aí o cara falou, meu Deus, a gente ganhou. O cara, ele me adicionou, era 6 horas da manhã, eu nem lembro, acho que quinta-feira, me adicionou. Falei assim, Asmodan, filho da puta. Aí eu falei, GGWP. Aí ele, não sei o que, o cara começou a xingar. Aí eu tinha que tipo, mandar, porque ele tava enchendo meu saco, me adicionou pra falar bosta, escuta o que quer, fala o que quer, né? Escuta o que não quer. Falei, GG Easy. Fui essa lá e excluí o cara. Essa é uma parada legal. É, um cara manda merda pra você no private do Heroes of the Storm e você denuncia ele é banido, banido na hora. Ele é banido na hora. Aí o que, que eu fiz? Tem uma cláusula que é... Importunar o usuário. É tipo, ameaça ou alguma coisa. Importunar o usuário. Você não pode. E aí eu mandei, só que eu, obviamente, antes de excluir ele, de bloquear e de reportá-lo, mandei aquele famoso 45 minutos. GG Easy. Tchau. GG Easy. Caraca. Você é o tipo da pessoa que escreve GG Easy, né? Eu escrevo GG Easy se o cara enche o meu saco. Se o cara vier falar bosta, eu falo. Pedro, o que você fala quando ganha alguma coisa? Eu falo muito WP. Eu falo muito WP porque, assim, eu gosto de ter bons jogos. Que nem uma coisa que você falar, se importar em o MOBA como um todo, a galera quer ganhar. Ele é um jogo competitivo. Infelizmente, não tem como você sair disso. Ele não é um jogo entre. Não importa se você perder, não. Você tem que ganhar. Pra mim, eu prefiro perder um jogo bem jogado do que perder um jogo, tá ligado? Retardado por causa de besteira. Stomp. O famoso stomp, né? Por erros. Mas se eu perder e o jogo foi bom, eu não importo perder. Isso é desde a época do Dota. Eu já tive partidas que, porra, 1h20, 1h10, 1h15 e a gente perdeu. Mas a gente saiu com aquele negócio. Pô, eu fiz a minha parte. Eu me sinto bem jogando MOBA, como um todo, qualquer um, quando eu saio e falo, cara, eu fiz a minha parte. Alguém falhou? Falhou. Perdemos, mas foi bom o jogo. Isso eu gosto. Ganhar só por ganhar também, por exemplo, se a gente estompa os caras, fica que é? Eu acho ruim, porque às vezes eu fico pensando, pô, os caras às vezes não sabiam jogar, sabe? Não estavam brigando. Ou vai que a gente jogava também, melhor mas eu falo que assim, eles. Que às vezes o cara tava brigando. É, o stomp, entendeu? Mesmo. Não, mas é que tá, quando você dá hard stomp, na teoria não teria como pessoas que já jogaram muito caírem com pessoas que não, aí, que não sabem jogar. Aí é uma jogar. Questão de matchmaking. Depende do matchmaking. Na teoria. Vezes, na teoria. É, o código às vezes tá louco, tá ligado? O código tá louco. Aí, então, Jim, sua jogada maestra. Então, eu tenho, na verdade, eu não tenho jogadas maestras, eu tenho duas partidas que me marcaram. E não quer dizer necessariamente que eu fui bem nas partidas, elas só me marcaram, boa, tá? Ok, boa. As minhas também são assim. A minha partida... jogada e uma partida. Então, a minha partida marcante foi lá na Season 1 do League of Legends, eu tinha ido de Ashe Mid. Ashe Mid, sensacional, lista lock, naquela best época player, era please comum, command cara. Me... Naquela época, o pessoal pegava bastante o mid baseado, tipo, o mid tem que ser range. Naquela época. Enfim. E a partida foi rolando, foi uma partida assim que durou bastante tempo, foi coisa de 90 minutos. Caraca. No final da partida, o meu frag, ele tava 0/0/42. Caralho. Death assistência. Exatamente. E é uma coisa assim, e foi uma coisa assim que até os caras do outro time estavam falando. Eu tô sentindo dó dessa Ashe. Ela tá em toda a TF e não mata um. Eu era o support mid. E era uma coisa assim. Eu tinha 42 assistências, o total de mortes do outro time era coisa de 55, sabe? Era tipo uma parada assim. Eu fiquei bolado muito nessa partida. E minha outra partida marcante foi na época que no League of Legends tinha um qual que é o nome? Um hack que fazia cair a partida. Vocês lembram disso? Ah, o Drop Hack. O Drop Hack. Lembro. E a partida foi assim. Ela não terminou por causa do Drop Hack, né? Mas foi assim. Eu tava num time, eu tava ganhando, eu tava de Mordekaiser, certo? Aí o cara provavelmente do outro time que tava perdendo jogou o Drop Hack. Só que eu falei assim, eu não vou sair da partida. Eu fiquei esperando. E o cara resolveu voltar com a partida. E a partida voltou e eu ficou no 1x5. Não, 1x4. Que tinha 4 do outro lado. Só tinha eu que fiquei, porque todo o resto do meu time desistiu. E mesmo assim, eu matei os 4 no solo. Depois o cara jogou o drop hack e nunca mais voltou a partida. Foi triste. Eu tava solando os quatro do outro time. Se pau, solava os cinco, é que o quinto não dava, né? Poxa, saudades. Lucas, suas jogadas marcantes, no máximo duas. Eu preciso falar uma coisa que é até meio engraçado. Que eu não conseguia me lembrar antes da gravação de nenhuma jogada. Aí ficou eu e várias pessoas numa chamada falando: precisamos fazer uma jogada incrível hoje. E a gente ficou jogando vários mobs diferentes, tentando fazer uma jogada incrível e nenhuma rolou. Aí. isso te marcou, todas, né? As partidas foram incríveis, você que tava procurando um ponto especial demais, tá ligado? É, talvez fosse isso. E eu lembrei de uma partida que vocês o Mug falou que eu jogava bastante de Vlad. Quando eu entrei no terceiro ano, falei, bom, vou estudar e agora tô fazendo cursinho, eu continuo estudando, então eu jogo às vezes de final de semana. Às vezes eu fico um mês sem jogar e quase nunca. Mas antes disso, eu jogava até que bastante e eu odeio jogar ranqueadas, eu acho um saco. Então eu tô tipo uns 2, 3 anos sem jogar ranked nem nada, eu só jogo normal game com os meus amigos. E num desses normal games da vida, uns 2, 3 anos atrás, estava eu com o meu Vlad e estava indo muito bem na lane. Era na época que o Vlad ainda fazia itens de jungle pra fazer sustain lane, não sei quem pegou essa parte ou quem lembra. Era um item que os jungles faziam e ficava tipo muito bem com ele. É o top, e o Vlad, fazia muito. Pra quem não sabe, o Vlad, ele é um vampiro, que na verdade não é um vampiro. Ele é um mago de sangue. Ele é um mago de sangue. Ele é então, um vampiro... que não é um vampiro, porque ele é um mago de sangue, porque quem era o vampiro era o cara que deu o poder pra ele, mais ou menos isso. Exato. E ele consegue passar muito tempo na lane porque ele vai regenerando vida do inimigo, ele pega a vida do inimigo e recupera dele, vai fazendo isso, então ele pode ficar muito tempo nas lutas. E com esses itens, esse da jungle, a Hextech, né, ele ficava mais tempo, então ele dava muito dano no final da partida, e ele conseguia dar muito dano por muito tempo, porque as pessoas batiam nele e ele continua lá. E aí eu lembro que os inimigos estavam cercando já a gente na torre mais perto do inibidor, e já tava em 35 minutos de partida, e nesse tempo já tava mais ou menos com a build toda fechada. E aí eles começaram a cercar a gente na torre, e aí, tipo, tava os 5 com a vida cheia e todos nós com, tipo, metade da vida. Eu não lembro a composição dos times. Eu sei que eu falei, bom, se a gente ficar nessa, já era. E aí eu fiz, tipo, alguma coisa como flechar em cima deles, a ult, ultei, fiz tudo o que eu podia e aí eu ia pra morrer. E aí o Vlad tem uma skill que é muito sensacional, que ele vira uma poça de sangue e ele fica invulnerável. Fica invulnerável, exato. E aí eu fiquei nessa e quando eu voltei, os cooldowns tinham resetado. E tipo, eu voltei e consegui burstar os inimigos de novo. Então eu foquei primeiro o cara que tinha mais dano e depois fui fazendo isso. Enquanto isso, meu time tava lá, tipo, ó, meu Deus, o que a gente faz? Vamos atacar de longe. E aí, a reviravolta foi: estávamos perdendo a partida muito feio, mas eu estava um pouco forte. Então foi uma luta quase 5x1. E aí, no final, eu consegui matar 4 dos 5. E eu falei: bom, agora eu vou matar o último, vai ser um pentakill. E aí, o cara flash, dá um hit base e mata o último. Cara. Foi muito triste. Marcou. Fala, não, eu não sabia que você ia matar. Aí eu falei, não, cara, você não fez isso. Marcou. Você quitou. Mas... você tivesse quitado. Não. Não, depois disso a gente venceu a partida. Você devia ter ido apagar o fogo do seu cachorro depois dessa. Peraí que eu vou apagar o fogo do meu cachorro. E o Jim falou de drop hack. Muitas vezes, eu até mandei uma print aqui que... a gente tava batendo no Nexus e a partida caía, assim, e não voltava. Ficava, tipo, uma hora e a gente ficava lá, vai voltar, e não voltava. E uma outra partida, acho que marcante, foi uma partida bem, bem da zoeira, sabe? Quando todo mundo pega teleporte. Uhum. Sim, melhor partida. Então, essa eu falei, bom, vamos todo mundo pegar teleporte, todo mundo foi com um tipo igual de campeão. Que não era pra dar certo, mas deu muito certo. E aí eu lembro que tipo, a partida acabou em 20 minutos, eu também tava de Vlad nessa partida. E aí eu fiquei tipo 19/3, assim. Foi um stomp, tipo, idiota. Não porque o inimigo tipo, tava jogando mal. Ou porque a gente tava jogando muito bem. Tipo, foi uma sinergia que aconteceu e não deveria acontecer, sabe? Tipo, deu tudo certo que poderia dar. A gente jogou tipo, muito bem, tudo que a gente podia fazer de certo a gente fez. E aí a gente acabou ganhando por conta disso. E esse é o tipo de partida que se você tentasse jogar sério, você ia se fuder. Exato, porque você não tem uma pressão em cima de você, você tá jogando pra se divertir, e isso acho que te dá uma leveza na hora de jogar. Você vai jogar com como você vai se sentir bem, e se sentir bem jogando é muito mais importante do que você saber teorias e falar, caraca, eu sobre aquela pressão, sabe? Ainda mais quando os jogadores do seu próprio time te colocam essa pressão. Quando tá todo mundo se divertindo, tá todo mundo rindo, é uma coisa muito mais leve, entre aspas. Uhum. Então você tá lá e joga pra se divertir. Tem toda aquela estratégia, tem tipo, ah, eles estão vindo por aqui, vamos flanquear eles por aqui, então, faz eles se dividirem. E isso é muito bom. E é por isso que acho que MOBA é uma coisa meio viciante, porque esse sentimento é algo muito legal. Você compartilhar essa estratégia, às vezes até pra jogar Left 4 Dead, quando você se junta, qualquer jogo que você tem uma cooperação, e é importante essa cooperação pra que dê certo, é algo muito gratificante no final, quando realmente dá certo. E eu acho que é por isso que o MOBA te prende muito quando você joga com seus amigos, ou até sozinho quando você consegue ganhar e tudo mais. Mas pra mim, tem que ser em conjunto. Então, pra mim, os meus melhores momentos, assim, são sempre com os meus amigos, ou quando eu faço uma cagada inacreditável, e que é muito engraçado. É, eu quero falar um momento do Lucas primeiro, tá? Peraí. Não é um momento seu, um não, momento é um momento do Lucas. Não, não, não. Eu quero falar dois momentos mesmo, mas eu quero falar um só, que foi uma partida de Twisted Line invertida. Porque ele fez uma Lulu, tava todo mundo fazendo o que era P, era ADC, e ADC era P. E cara, ah, ele sim, fez uma Lulu tem... AP, uma Lulu ADC. ADC. Que solou a aranha, velho. Foi louco, velho. Foi louco, velho. Foi muito louco, velho. A gente gosta bastante de jogar entre a gente. A gente gosta bastante de jogar entre a gente quando são partidas personalizadas. Então a gente tá em 6 pessoas. No League não dá pra jogar 6 pessoas numa partida só. Então a gente faz 3 contra 3 num mapa personalizado. Um mapa pra 3 pessoas. Então a gente fala, bom, mas a gente não pode jogar isso sério, óbvio. Então a gente fala, ah, um campeão que é AP faz AD. Um campeão que é AD faz AP. Um campeão que é bom com os dois faz ataque speed. E não pode fazer tanque, por exemplo. Essa é a ideia. É. E nenhum item que dá vida. E aí eu falei, bom, vou fazer Lulu, foda. E aí foi assim, ridículo. Era um dano assim, descomunal, cara. Era muito absurdo. Na próxima partida, na próxima não. A partida depois dessa, eu fiz Bardo ADC. E também foi ridículo. Então, caramba, eu não jogo mais com eles. me proibiram. Falando das minhas partidas rapidinho. Assim, eu vou colocar dois momentos. Um, foi uma partida assim que assim... É, foi muito sensacional. Eu nunca fui um cara que matou muito essas coisas. No Awesome já fiz até muitas kills, essas coisas. Mas isso nunca foi algo que me falava, porra, foi por causa disso que eu fiz a partida, tá ligado? É, as minhas partidas marcantes foram: um, uma partida eu, o Rods e o Cabeça em Awesomenauts, onde o Rods fez toda a estratégia pra gente ganhar. A gente tava, tipo, muito, tipo, base e base, tá ligado? Tipo, tava sem torres, todo mundo tava com acesso à base, tanto o meu time quanto o time dele. E o Rod tava assim, hold, hold, hold, tá ligado? Tipo, espera, vamos lá, tá ligado? E, cara, foi sensacional, porque quando a gente matou um, a gente falou, não, vamos agora, cara, vamos agora. E a gente, tipo, foi lá, matamos... os dois que estavam na base, o outro chegou, matamos de novo e ganhamos a base. Foi muito bonita aquela partida. Levou uns 50 minutos pra uma partida de Alson, cara. Era uma eternidade. É uma vida. É tipo, por favor, só quero que isso acabe. Tipo isso, cara. Foi uma partida eterna. E a minha partida... Me dê algo pra dor e me deixe morrer, né? Tipo isso, cara. E a minha partida, tipo, mesmo, assim, não foi uma partida, foi um lance, assim, tipo, muito, muito marcante pra mim. Eu nunca fiz um... Ah, eu fiz um quadra kill no Aram, mas também no whatever. Também foi de um Ezreal com ult ali e acabou. Mas uma kill minha que vai ficar marcada pra sempre foi o seguinte. Eu estava de Soraka, Ordem da Banana, ok? Que eu gosto muito de... Banana Power. Banana Power. Ó, só rapidinho, Bug, desculpa. Ai, a banana. Fica aí a dica. Ai, a banana. Da Soraka. Eu não sei se tá ativo, mas os comiczinhos antigos que ela fazia eram sensacionais. Procurei aí, blog da Soraka. I am banana. Look at me, baby. Ó, banana. Foi o seguinte, essa partida. Tava de Soraka e estava na... Já tava, tipo, Não, vai, no mid-game, digamos assim. É, e é, eu tava no mid, defendendo a T2 do mid, ok? Pra quem não sabe, T2 é a segunda torre do mid. É a primeira, a segunda e a terceira, e a quarta que seria do Cristal. Depois é a dos... Depois são as torres do Nexus. Né? Elas não contam. É, do Nexus. É... Então, como não, se elas têm que ser destruídas, elas contam. Então, não, eu é estava... que você pode acessar ela por qualquer linha. Só explicar. Eu tava na T2 e tava já uma galera lá, tipo, não, tava eu e eu acho que era mais um amigo meu que ele tava de Catarina, enfim. E veio, tipo, uma leva em cima da gente, tipo, naquela torre, que já tava morrendo aquela torre, tava acabando. E a gente na fé, vamos lá, né? É, a Catarina fez um oba-oba, matou todo mundo, menos um Echo, que foi esse Echo, cara, ele que startou essa bodega. Porque ele veio com flash, tá ligado? Pra frente da torre. E foi batendo, ele tava bem tanker, tá ligado? E... Enfim, a torre bateu bastante nele, Catarina também bateu muito. Catarina matou os outros dois que veio, cara. Só sobrou o Echo. E o que acontece? Meu, o Echo ele saiu com muita pouquíssimo de vida. Eu dei o hit base e ia sair. Ele tinha feito o quê? Ele voltou com a ult dele, o flash junto. Ele voltou pra puta que eu pariu, velho. Sério, ele voltou pra puta que eu pariu. Mano, a banana, ela ficou tão grande, velho. Porque quanto mais longe vai a banana, ela vai crescendo, tá ligado? Eu só vi aquela banana crescendo, crescendo, crescendo. Quando chegou lá, ele só tava com o mínimo de vida, cara. Foi o que precisou. Matou o Echo, velho. Eu nem acreditei quando matou ele, velho. Foi tipo assim, a banana foi crescendo tanto que só faltou botar pijama nela, exatamente, né? Velho, foi bonito, então, velho. É, a minha jogada é bem simples, mas foi uma jogada que até hoje me marcou muito. É porque eu fui sacaneado. O que acontece? Tava jogando de Orianna, o meu herói é independente de que o herói que eu tava. O que acontece? Tem um suporte chamado Thresh. Uma das habilidades dele é jogar uma lanterna. Você quis dizer... Você clica na lanterna... Peraí, rapidão. Você quis dizer... Tem um ADC chamado Thresh. É, tem um ADC chamado Thresh. Então, a habilidade dele é jogar lanterna. Quando você clica nessa lanterna, ele puxa você pra ele. É tipo uma habilidade de suporte, certo? Tem outro personagem chamado Lucian. Uma das habilidades dele... É, brincar em você e te dar um shield momentâneo, beleza? Então o que eu fiz? A gente tava ganhando lá de boa e tava vindo três caras pra cima de mim. Aí eu fiquei brincando, né? Balançando, spamando a ação do personagem. O Thresh vai lá e joga a lanterna pra escapar. Aí eu fico brincando até o limite da lanterna, né? Aí vem o Lessin, blink em mim, clica na lanterna, vai embora e deixa só atropelado com três caras. Essa pra mim foi a melhor jogada da minha vida. Ok. É, e com isso vamos deixando nossas considerações finais. Senhor Mugivaldo. Seguinte, eu era uma pessoa que era muito descrente do mundo de MOBA. Hoje eu falo já totalmente. Continuo descrente. Continuo. Na verdade, agora eu já sou uma pessoa que gosta mais, entende um pouco, embora seja uma pessoa que joga ruim, entendeu? Eu sou uma pessoa que gosta de acompanhar os campeonatos, entendeu? E eu acho que, cara, daqui pra frente isso daí é uma coisa que realmente vai virar uma coisa muito mais popular de esportes, de campeonato, entendeu? Hoje é natural pra mim conversar de LOL como se estivesse conversando de futebol com algumas pessoas, entendeu? Então, por exemplo, tem pessoas que falam assim: ah, você viu o jogo ontem de futebol, tá ligado? Não sei ou quem de LOL. Cara, eu chego no serviço e falo pro pessoal: ah, vocês viram o jogo, tipo, sei lá, INTZ contra não sei o quem? Tipo, um papo normal de jogo, CNB. Tá ligado, já? O League, essencialmente o League, é uma coisa tão marcante na vida do Mug, que a briga entre os funcionários do trabalho dele são assim: eu não vou mais jogar LOL com você. Cara, não fala isso. Não. Chega a ser assim. Na real, eu queria mesmo era entender onde é que o Mug trabalha, mano. Como é que ele trabalha em algum lugar aí e não vai é... Vai que ele trabalha na Rito Games, ele nunca disse. Aí, ó, Rito Gomes. Enfim. É uma coisa que, tipo, realmente no trabalho a gente fala muito disso, cara. Tipo, é um papo normal já, tá ligado? Enfim. Gosto muito, já aderi ao movimento MOBA agora. E aconselho, jogue um pouco, mas seja uma pessoa saudável no MOBA. Não dê hate. Jogue com moderação. Jogue com moderação. Se beber, não jogue. Não, pelo contrário. Se beber, jogue. É melhor. É, o Mug direto joga bêbado. É melhor, direto. Bom, o que eu tenho pra dizer de toda essa conversa, que nem foi tão aprofundada, foi mais uma conversa de bar mesmo, né? Foi... E eu tenho idade pra falar isso agora, que fique bem claro. Sobre conversas de bar. Isso é verdade. O MOBA é algo que eu... Na verdade, minha consideração final poderia ser usada já o que eu falei um pouco mais atrás. Que é algo muito divertido você ter aquela sinergia, aquela estratégia com os seus amigos. Ou, sei lá, se você gosta de jogar mais single player, tipo, mais solo, você... Cara, vai. Mas eu acho que, pelo menos pra mim, é algo que é muito mais divertido por estar jogando com os meus amigos. E aí, por exemplo, na escola eu tinha alguns poucos amigos que jogavam. E eu falava, tipo, ah, cara, e aí? A gente vai fazer alguma composição diferente? Gente, tipo, era um tópico nas nossas conversas também. E eu acho que os MOBAs todos são muito divertidos, cada um à sua maneira. São muito legais de você jogar, de você pensar. Às vezes você até tira... Olha que profundo. Você pode até tirar lições de vida pro MOBA, porque você, tipo, tá vendo que você tá insistindo muito em uma coisa. Cara, não tá dando certo. E às vezes o que não é você continuar insistindo, você parar, refletir e falar, não é assim que tem que fazer, né? É tipo tem... assim. Exatamente. Ficar fica a base, deixar o time explodir enquanto você reflete. Então, o que eu acho assim, pra finalizar, assim, porque eu sou uma pessoa meio confusa pra finalizações, Jogue, se divirta, e se você estiver incomodado, tipo, se sentir, tipo, cara, não tô gostando, não jogue por obrigação, não jogue pra se divertir, essencialmente. Isso vai te dar um rendimento na partida até melhor, de verdade. E jogue com seus amigos se você quiser, não jogue com seus amigos se você quiser, xingue o Mugi. Isso aí é uma coisa padrão. E não é opcional. Às vezes ele nem tá no jogo e fala, porra, mano. Por quê? Então, Giza, suas considerações finais. Então, eu também era meio descrente, porque eu vinha desses negócios mais de Civilization, jogo mais pacífico, sem mais calmo e tal. Jogos mais civilizados, até pra tentar, né? Nós, jogos mais pacíficos. Civilization mais civilizado. Entendeu a piadinha? Enfim, mas é que eu tava tentando ser um pouco... Eu invoco, né? Pra só de... Eu tava tentando ser uma pessoa mais calma, não adianta. Eu sou uma pessoa ligada no 220 e eu descobri que o MOBA pra mim era o que eu tinha perdido quando eu parei de jogar fliperama, os jogos de luta, porque eu não jogo jogos Caraca. De luta muito. E, é sério, em controle. Eu gosto do fliperama, onde tem fliperama eu vou... Muita gente falou, que eu falei, porra, Dota é difícil, você não vai aprender. Eu cheguei a aprender tanto que eu tive uma página que é do Welcome to Dota e por um ano eu Welcome acompanhei to the Dota. O Welcome to Dota. Eu sou admin do Welcome to Dota, entendeu? Uhum. E Olha. Eu consegui chegar a tipo 3 mil, 4 mil pessoas fazendo um trabalho lá que era exatamente esse. Meu trabalho era ajudar o pessoal. Não dê rage, cara. Pense assim, você já tem 6 caras do lado de lá. A gente já vê muita gente falar isso, repetir, parece bobo. Mas é verdade. A rage que você dá não ajuda em nada no jogo. Tá ligado? Só piora pra você e piora. Pro pessoal que tá jogando, o jogo é pra ser uma diversão, não importa porque você joga. Eu acho que assim, se você quer jogar a título de campeonato, arranje um time e vá treinar. Não fique jogando em normal game, dando piti. Não faça isso, não faça, tá ligado? Porque não vai adiantar de nada, as pessoas que estão ali, elas não se importam, elas querem se divertir, entendeu? Agora, se você quer se divertir, senta e se divirta. Eu concordo que todo mundo quer ganhar, a gente tá jogando joguinho pra ganhar, mas a gente tá jogando joguinho pra se divertir também, você pode se divertir e ganhar ao mesmo tempo, da questão que o Lucas falou de composição, de sinergia, ou se você tá entre os seus 5 amigos, quer zoar? Cara, coisa mais divertida que eu faço no Smite, que provavelmente a gente vai fazer daqui a pouco, mais tarde, é eu jogar com meus amigos, a gente fala assim, a gente espera, a gente tem 4 caras, aí tem um random, né? O random, pra quem não sabe, é o cara que não tá na PT, né? PT na página fala nada pra gente. Ele vai afundar. Aí o cara vai e pega assassino. A gente vai jogar arena. Que arena é zoado mesmo. Aí o cara vai jogar arena. Aí o cara pega assassino. O que, que a gente faz? Pega 4 assassinos. Aí o cara muda pra mago. A gente pega 4 magos. Aí o cara fala assim, vocês estão juntos, né? Aí já sabe, não tem o que reclamar, cara. E o cara se diverte. E se diverte assim, entendeu? Se divertir é preciso. Já tem muita coisa acontecendo de ruim pra você levar isso pro joguinho. Brigou com a namorada, brigou com a mãe, tá estressado? Não joga. Ou brigou com a namorada por causa do joguinho. Não joga MOBA. Ou por causa da mãe. Não vai jogar, porque assim, os outros não estão ali pra se divertir. Você colocar sua frustração nos outros... não vai adiantar em nada. E outra, existem pessoas sim que ficam, que deixam de jogar por causa da toxicidade. Eu sou uma prova disso, que eu não jogo LOL por conta da toxicidade, entendeu? Vamos ver aí, que nem eu falei, foi instalar pra jogar com os meninos, mas existem. Você tá fazendo, faz parte de uma comunidade gigantesca, e se ela vai bem ou mal, isso é tão culpa sua quanto é de outros, entendeu? Tem um novato, ajuda. Giza, só um adendozinho aqui. Namorar não dá XP, gente. Depende. Ou força que nem eu. Que tenho horas, mas ainda sou casadinha e tô feliz. Você só te usou. Enfim, mas. Eu conselho, eu tô conselhando, né? Os dois também. Giza, manda teu jabá. Vou mandar aqui já o meu jabá, mas é isso, gente. Pessoas, sejam tranquilas, joguem. O MOBA, ele parece. Tem muita gente que é contra a MOBA, mas quando você aprende a jogar, ele é muito gostoso de se jogar. Ele é muito legal. É como eu falei, é rápido. De certa forma é rápido, você não vai ficar 200 anos fechando o joguinho. Você sentou a jogar e não tem quem fale, ah, mas é tudo igual. Não, uma partida nunca vai ser igual a outra. Nunca, nunca, nunca, nunca será. Falando já do meu jabazinho agora que eu vou fazer, óbvio. Eu tô com o Welcome to Dota, ele tá um pouco parado. Eu parei um pouco com Dota por N motivos. Eu tô pra voltar também. Voltar pro site, tem bastante gente que pede lá na página pra voltar. Eu tô viciada no Overwatch, então provavelmente eu vou ficar nesses dois aí. Eu tô fazendo coisa lá pro Overkay também. E além disso, na verdade, eu tô com o Putzilla, que a gente saiu do coletivo, foi pro Putzilla. Uhum. As coisas andaram, pararam. E agora a gente tá tentando andar de novo. E vamos que vamos. Né, eu não sei ainda sobre podcast como é que vai ficar, mas com certeza textos vão ter por lá. Vai estar montando uma pauta bem interessante para as coisas lá, fazer umas coisas bem diferenciadas. Então, para quem quiser me acompanhar, tanto no Welcome to Dota, chega lá na página, tamo lá, tamo junto, pode mandar mensagem, ou no Putzilla, né? Tamo junto lá também. Isso aí, já vou agradecer, desculpe por falar de demais, porque sim, eu falo demais, e quando é MOBA, coisa pior ainda, quando o Mug falou MOBA, relaxa, eu falei, falou, gente... Falou demais, falou demais, a tesoura que aparece na edição. É tesoura, vai ter tesourada. Mas valeu mesmo, gente. Gravação 2 horas e meia, resultado final 15 minutos. É sempre nosso. Jim, suas considerações finais. Não jogue MOBA. Fim. Abraço, fim. Tchau. Não joga Overwatch. Considerações finais. Também. Reafirmando as considerações do Jim, não jogue MOBA. Reafirmando as considerações da Giza, se divirta se for jogar. E se for beber, jogue. Não, compre o MOBA. Só pessoal. Jogue o MOBA se o MOBA for meu. Eu quero e dinheiro. Se for suporte, compre o Ward. Se não, e se for carry, proteja seu suporte. Pronto, falei. Até a próxima, tchau, pessoal. Tchau. Obrigado por ter escutado novamente. Falou! Valeu, escutem aí. Isso termina agora. sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, que é o Seiji. Que é o Jim. Estamos agora com Caixa de Entrada quinzenal. Meu Deus do céu, olha aí que emoção. É meio triste em alguns aspectos. Eu não, eu fico feliz, não preciso editar toda semana o Caixa de Entrada. Ah, que bom, alívio. Mas então, vamos começar os nossos recadinhos de sempre, né? Sim. Falando assim que, se você escuta o podcast via aplicativo no celular, via feed, via iTunes, via um agregador de podcast, acesse a gente em www.projetoxpodcast.com.br. E pra você que tá aí, agora você tá com Pokémon GO, finalmente, mas não vai esquecer de mandar e-mail para nós através do contato@projetoxpodcast.com.br. Siga-nos no Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e também no nosso grupo do Facebook em facebook.com/groups/projeto.x.podcast. E pros stalkers de plantão, a gente sempre tem o nosso Twitter, o @projetoxpodcast. E se você queria mandar aquela perguntinha de aniversário, já não dá mais tempo. Perdeu a chance. O podcast vai ser gravado já. É, tudo bem, fica por ano que vem. Será? Não sei, né? Será? Pois é, mas grande recado, né? A gente vai falar que saiu o Projeto X Playlist número 70 sobre One Hit Wonder Internacional Parte 1. Tocando um monte de músicas desses artistas internacionais que só são conhecidos por uma música apenas. Vamos lá, link no post, tá bom, galera? Eu aposto que no Brasil tem um monte nesse menção aí. Tem também. Mas vamos começar o nossos e-mails, né, Odin? Primeiro e-mail é do Léo Lucas e ele começa assim. Fala, galera do Projeto X. Me chamo Léo e sou do Espírito Santo. Terra do Mug. Olha aí, terra do Mug. Ah, terra do Mug, verdade. Pois é. É, cara, puta nostalgia ouvir esse cast. É a primeira vez que eu mando e-mail a vocês. E os acompanho sempre enquanto trabalho. Dou várias risadas e meus colegas devem achar que eu sou louco. É. Normal, isso acontece. Senti falta de vocês comentarem do Invasorzinho. Muito legal. E choro de rir com o Robordir. Então, jovem, Invasorzinho é da Nickelodeon. Você errou um pouquinho. Pois é. Não passou na Cartoon Network, ele é do Nickelodeon. Mas é muito bom, eu adoro esse. Eu também, eu lembro, passava antes do Yu-Gi-Oh! Eu assistia um pouquinho. E ele continua assim. Sobre o Adult Swim, tinha uma música que o Zora cantava. Abre aspas. Eu vou chutar sua cabeça até te arrebentar. Eu gostava daquele programa Space Ghost Costa a Costa com o Zora aqui na mão. Sim. E ele termina aqui mandando um grande abraço a todos e continuem com um ótimo trabalho. Muito obrigado. É meio recebido, lido. E é isso. Valeu, Léo Lucas. Muito obrigado. Valeu, abraço. O próximo e-mail bem curtinho do Rafael HQ. Parabéns por chegarem à marca de 200 podcasts. Aê. São poucos podcasts que chegam tão longe. Sobre o último cast, né? Eu sou pobre, então nunca tive TV a cabo, portanto nunca vi Cartoon Network. Isso acontece. É complicado. Hoje eu não tenho mais Cartoon Network. Meu pacote não tem. Muita coisa daquela época passava também na TV Globinho, junto com Bambu Luar. Quem lembra de Bambu Luar? Também, tinha essas coisas também, verdade, né? Verdade. Bom, mas valeu por essa mensagem. Bem curtinho, Rafael aqui. Muito obrigado pelos elogios também. O próximo e-mail aqui é do John Pereira e ele começa assim. Olá, pessoal. Tudo na paz? Bom, eu tive que ler 1984 no tempo da faculdade. E lembro que foi uma tortura pra terminar. Não gostei da narrativa, da linguagem. E isso porque eu estava começando a ler as coisas mais difíceis e ainda estava me habituando a esse livro. Pelo menos para mim, era difícil ler. Faz 5 anos que eu li e não lembrava muitas coisas. Fui relembrado conforme eu vi o podcast e foi muito legal essa viagem. Eu li e vi o filme. Uma das coisas que mais gostei da história foi o esforço para destruir a ideia do mártir. Que entendi. Se é que eu entendi errado, me ajudem, por favor. É que quando se mata alguém que está no auge de algo, essa pessoa se torna um líder, um mártir, que será lembrado por muitas gerações e será inspiração para muitos. O que, no caso, foi o que aconteceu com aquele revolucionário que o governo fez de tudo para manchar sua imagem. Contudo, se a pessoa morre desacreditada, ela é rapidamente esquecida e não influencia ninguém. E o que eles fazem no livro é muito doido. Fazem com que as pessoas que vão contra o governo Kano se retratem em público e fazem com que ela acredite que estava errada. Aí, quando essa pessoa já não é mais um problema, então vem a execução. Bom, foi isso que eu entendi. Até mais. Muito legal essa visão que ele teve, né, do livro 1984, sobre esse tema do Martyr. É um detalhe bem legal, né? É curioso, né? Como ele viu, analisou isso. Eu gostei desse e-mail, Johnny Pereira. Valeu por tudo. Muito obrigado. O próximo e-mail é da Marina. Olá, povo do PXP. Gostaria muito de agradecer por terem lido meu e-mail. Achei bacana que vão pensar sobre as dicas. Né? O último e-mail dela, ela deu algumas sugestões de podcast pra gente fazer, sim, né? Um monte de anime. E só pra deixar claro, foram só dicas para futuros não tão distantes. Porque tem muitos podcasts bons com cultura nerd que demoram muito pra falar de certos temas. E se vocês não gostam, não tem problema. Tudo bem. Respeito, não precisa falar do assunto que não gosta. É que eu gosto daqueles temas, mas não dá pra fazer podcast agora, né? Não dá. Desses animes, não. Tem que pensar. Ainda mais que vai ser quinzenal agora, cara. Puta, né? Tem que escolher melhor os temas, pois infelizmente. É. O anime eu gosto, mas se ele vai virar um podcast, já é outra história. Vou pensar sobre os animes, porque tenho problemas sérios de ser seletiva, então se não gostar do anime de primeira, é difícil que continue com a história. Tentei ver o Shigatsu, o Akimi no Sou, e não rolou, mas quem sabe, né? Ela pode mudar de ideia assim que escutar o podcast nosso. Olha aí, que maneiro. Faça isso, Marina. É sempre bom ver dicas de animes para ver novas histórias. Legal. Sim. PS, se fazem tanta questão, eu tenho 28 anos. Ok, tá bom, tá certo. Matou minha curiosidade, obrigado. E aqui ela mandou um outro e-mail rapidinho pra falar assim, que só passei para comentar rapidinho que apesar de estar fazendo minha maratona aos poucos, né, do podcast, já sei que estou completamente apaixonada pelo cast, pela galera, pelo conteúdo muito bem apresentado, e não importa o assunto, vocês são todos muito fofos. Ah, muito obrigado, Marina. É o segundo melhor podcast do Brasil, mesmo não escutando muitos, e foi mal, mas o primeiro lugar continua com o J-Wave e carinho. Ah, mas o J-Wave também é muito bom, o podcast lá do Jupa, bom parceiro, cara, legal. O J-Wave tá aí, né? Sim, que bom que você gosta desses dois podcasts. Muito obrigado. Valeu, Marina. O próximo e-mail é meio bem curtinho aqui, que ele é mais um chute do que qualquer outra coisa, que é do Pablo Neves, né? Ele só fala que o podcast seria de League of Legends, Dotas ou eSports. No chute mesmo. E ele mandou um abraço pra todo mundo. Abraço. Abraço. Acho que tá certo. Mas a ideia é essa, né? Tá quase. Faltou o Overwatch. Pô, então, de novo essa discussão? ainda tá. Não. Overwatch é mob ou não? Não sei. Escutem o podcast de novo. Eles já escutaram. Meu Deus. Eu não faço ideia. Não... eles já escutaram. Não faço ideia. Mas eu acho que tá certo, vai. Não teve tem... chute mais certeiro, então. Valeu, valeu. Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasília, iá. O último e-mail é um e-mail do Rafael Taira, um e-mail bem grandão. Vamos lá, vai falando bastante sobre a Cartoon Network. Ó. Cast muito bem legal. Acompanhei muito da programação da Cartoon Network de 2001 a 2009 e vi um pouco esporadicamente de 2012 a 2014. Via mais Scooby-Doo, que apesar de ter mudado as roupas e não usava mais lenço no pescoço, os episódios ainda eram ótimos. Desenhos que mais assisti foi o Batman do Futuro. Batman do Futuro, né? Da Warner. Eu tô confundindo. Bom, eu acho que ele passava na Cartoon. Ele é da Warner, mas a Warner tinha muitas regalias, né, com o Cartoon. Bom, ele também assistia também o Teen Titans, a Liga da Justiça, Zé Colmeia, a Mansão Foster, né, dos Amigos Imaginários, Johnny Bravo, Eu Sou o Máximo, a Vaca e o Frango, Dudu do Edu. Eu ria muito com a chamada deles olhando um queijo no telescópio achando que era a Lua. Tinha o Coragem com o Covarde, o Laboratório de Dexter, Billy Mandy, Menina Superpoderosa, Samurai Jack, que eu achava muito legal a história e o vilão, e tinha uma cronologia... Mas fiquei pasmo que tem mais de 100 episódios. Samurai Jack tem mais de 100 episódios? Tem mais de 100 episódios. Nossa, não lembrava disso. E dá pra você achar tudo pra baixar ainda. Meu Deus. Acho, se eu não me engano, foram 3 temporadas? Foram 2 ou 3 temporadas? Eu não vi todas as temporadas, então não sei. Outros desenhos que ele via também. Tom Jerry, Popeye, Jetsons, Flintstone, Manda-Chuva, Looney Tunes, Godzilla, Capitão Caverna, Jack Chan e muitos outros. Tem alguns que ele assistia de vez em quando, né? Como o Esquadrão do Tempo, né? Chip na Cidade Grande. Aquele que tinha um cérebro na cabeça de um urso, esqueci o nome. A gente inclusive falou dele, do chip na cidade grande. Ah, não, esse do... Não, não, o cérebro na cabeça de um urso. Não era o Billy Mandy esse daí? Eu sei qual que é. Esse era... Era do Billy Mandy, acho que era do Billy Mandy esse não, daí. Não, mas depois ele criou um deles próprios, ah, sei lá. Eu lembro que era um cientista que tinha um sotaque estranho, assim, né? Queria conquistar o mundo, alguma coisa desse jeito. Bom, tinha a turma do bairro, né? Tinha um episódio do sorvete, do sabor secreto, que lembro bastante. O Star Wars, o Mega XLR, o Ben 10 também, né? Se bem que ele viu só 10 episódios, né? Além do, claro, o saudoso Toonami, né? Que acompanhei muitos animes sem perder quase nenhum episódio, de 2002 até meados de 2007 ou 2008, onde vi muitos animes como Inuyasha, CDZ, Yu Yu Hakusho, Zatch Bell, Yu-Gi-Oh, Speed Racer. Yu-Gi-Oh passava na Nickelodeon, não é? Não, Yu-Gi-Oh é Nickelodeon, passava depois do Invasorzinho, isso eu lembro, passava no sábado, ainda mais que eu via. O Cavaleiro do Zodíaco era no Cartoon mesmo também, Cartoon, não era? Cartoon, Toonami é de noite mesmo, okay. Sabe, Yu, Inuyasha... Faz parte, quando a gente fala de nostalgia, a gente acaba confundindo um pouquinho as coisas. É, normal. Adult Swim lembro até de assistir algumas vezes, de 2005 a 2009, mas eram poucas vezes, tipo, via mais o Space Ghost e o advogado Harvey, né? Homem Pássaro, eu lembro desse daí. Homem Pássaro, advogado jurídico, é muito bom. Eu gostava daquela chamada, era maneira. Ele fazia o barulhinho de pássaro, é verdade. Uma coisa bizarra assim. Via muito na casa de amigos que tinha um canal e também quando instalaram na minha TV via satélite, chegava a ficar de 3 a 6 horas em um dia vendo desenhos no Cartoon Network. Curtia muito o Votatoon, apesar dos desenhos que eu votava quando conseguia votar, perdia. Ei, que beleza. Aí ele fala aqui as dicas agora desse podcast, né? É meu chute para dicas do podcast 201. Tinha as dicas lixo, arena e ranking. Creio que seja um podcast sobre LOL, Dota, jogos tipo MOBA. Sim. Pois acho a maioria desses jogos meio lixo. Não era isso a ideia, né, cara? O comportamento do pessoal que joga esses jogos que beiram lixo. É que o pessoal que joga esses jogos fica falando que o outro é lixo. É isso sim, essa é a ideia. Tá essa um amiguinho. Ideia, né? Pois tem muito haterismo entre os jogadores. Aí sim, tá vendo? Arena vem de parte de MOBA, que é uma das quatro palavras, é arena. Sim. E o ranking, que as partidas ranqueadas desse gênero de jogo que mais dão rage nas pessoas quando elas se perdem. Também poderia ser um podcast de MMA, UFC... Não é. Bom, mas é isso. Rafael Taira se acertou. Muito obrigado pelo seu e-mail. Valeu por relembrar vários desenhos da Cartoon Network. E o chute que você acertou, tá bom? Muito obrigado. Ele coloca aqui rapidinho, falando, espero que tenha chego a tempo. Jovem, você teve 2 semanas pra mandar um e-mail, como assim? Pois é, não é mais desculpa agora, né? Não é mais desculpa, cara. Agora vou mandar aqui um abraço rapidamente pro pessoal que comentou, né, que é o Rafael Taira, porque ele sempre comenta também, o Túlio, o Jonatas da Silva, o Francisco das Chagas, o Pablo Neves, o João e o Black Zero. Valeu, galera, muito obrigado por mandarem comentários. Abraço a todo mundo. E vamos fechar esse caixa de entrada falando das dicas, né, Odin? Oh, yes. Pois é, o podcast que vocês acabaram de escutar, o podcast de MOBA, onde a gente falou de vários acontecimentos da galera jogando MOBA e discutindo coisas do MOBA. Sim. As dicas foram arena, lixo e ranking. Você explica, Odin? Arena, porque, bem, como foi falado, é uma das palavras que tem na sigla MOBA, que é Multiplayer Online Battle Arena. Ou seja, arena. Lixo, porque basicamente todo mundo, quando você joga a série muito... O pessoal começa a dar rage e falar, ó, seu lixo, você perdeu o dedo, e sua mãe também, enfim. Daí pra baixo, né? Geralmente são crianças que fazem isso. E geralmente são criancinhas que fazem isso, mas não vamos entrar no meta. E ranking, que é a classificação, porque quando você tem um jogo competitivo, o ranking é muito importante. E como o MOBA é um jogo competitivo, o estilo de jogo é um jogo de competição, ranking tá aí. É isso. Tá vendo, pessoal? GG Easy, tava fácil as dicas. Olha aí. E da próxima semana, não, porque da próxima quinzena, qual que é, Seiji? Ah, é, né? Porra, erro meu, vamos lá. As dicas do próximo podcast são bicicleta, anos 80 e inverso. Ah, é um tema que a galera tá feliz, tá surtando, tá gostando. Dá pra acertar, na boa. E na minha opinião, acho que muita gente vai querer gravar esse podcast. Ah, vai ser disputado, eu acho. Yes! Eu gostaria de gravar esse cast. Só comentei, eu gostaria de gravar esse cast. Eu não vou conseguir, não vou ter tempo, mas tudo bem. Mas é isso, galera. Muito obrigado por escutarem esse podcast. Continue mandando mais e-mails, continue mandando mais comentários. certo? Sigam a gente no Facebook, sigam a gente no Twitter. Sim. E até a próxima edição, daqui a 2 semanas, tá? Então, galera, daqui a 2 semanas, e como aumentou o tempo, a quantidade de pessoas pra quem você tem que passar também aumenta. Ah, é. Ou seja, mais tempo, mais lição de casa. De agora em diante, a missão sagrada de vocês não é mais pra passar pra 2 pessoas, pra passar pra 4 pessoas o podcast. Meu Deus. Entendeu? 4 pessoas. Você tem que fazer 4 pessoas ouvirem o cast. E é isso. Abraço e até a próxima. Falou, galera. Os abraços são de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem perfim. Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você longe de mim. Vamos deixar esse negócio de você viver sem mim. Um subgênero dos jogos de estratégia em tempo real. Ele é bem caracterizado pela semelhança ao jogo Defense of the Ancients, Dota, tá, o Dotinha iniciante, né, Dota 1. Meu primeiro argumento a favor de Overwatch ser MOBA. Se levar isso aí em consideração, Smite não é MOBA. Concordo, se levar isso em consideração, mas os tempos mudaram. Exatamente, exatamente. Os tempos isso mudaram. Histórica. E os tempos mudaram. Se for assim, Street Fighter e Mortal Kombat, que também são considerados jogos de arena hoje em dia, embora seja de lutinha, também seriam MOBAs. Tá faltando dois aí. Tá faltando dois. Não vou. Véi, a lista é gigante. Tá faltando dois. Que é o Overwatch, obviamente. E tem um outro não, que é Steampunk, claro que tem na Steam. Ah, eu vi isso. Não... Mas se a gente for falar assim, tá faltando. De todos. Tá faltando o Gigantic que vão lançar. Que vocês já não lançaram, tá faltando... que é aquele da Microsoft. Não. Tem aquele lá de. Da 2K também, como é o nome? Então, mas aquele lá entra no mesmo caso de Overwatch, pra você saber se é MOBA ou não. Exato. Mas ele é MOBA, Battleborn. Mas ele é MOBA, sabe por quê? Eu não sei porque eu não joguei Battleborn. Por causa da... Guns da of Icarus. As torres. Então, por exemplo, que nem uma coisa que você fala, porque Overwatch é MOBA, mas na jogabilidade ali, destruir base não é o negócio do Overwatch, é empurrar carga. Empurrar carga é coisa de FPS. Até aí o Guns of Icarus... Você não tem minion, você não tem... Então, é um MOBA. Você colocar, não é. Até aí o Guns of Icarus é um MOBA e a parada dele também não é destruir coisas. Você tem que destruir o Zeppelin do inimigo. É como se o Zeppelin fosse o jogador e dentro... É, mas aí é que tá... Então ele é tipo World of Tanks. Não, é. Tipo World of Tanks. Mais ou menos. Mas World of Tanks não é MOBA. Então, não, mas é que tá. Mas tem 4 negros dentro do Zeppelin. E é por Zeppelin. Isso que não tá na lista? E é por isso que não tá na lista, exatamente. É por isso que não tá na lista. Pronto. Conclusão encerrada. Por exemplo, a gente não vai falar de Overwatch. Mesmo a gente já tendo feito tanta propaganda dessa porcaria... É. Não vai falar dele, porque ele não é MOBA. Não, mas agora falando sério, a definição de MOBA, na real... Antiga. Na real, não, até a nova, cara, você não precisa ter torre. Eu realmente acho, não precisa ter torre pra ter um MOBA. Você precisa ter elementos do cenário. Vocês vão ficar numa, discussão eterna, achando que quando, assim, se você for pegar pela lei do e-esporte... O Overwatch não é considerado MOBA. É, mas tudo bem, mas aí você entra naquela coisa que teoricamente o e-sport é um esporte, teoricamente é uma marca, já começa por aí. Seguinte, a Blizzard considera Heroes of the Storm como MOBA. Overwatch, ela não considera como MOBA. Acabou, ponto, final da discussão. Estatísticas provadas e comprovadas pelo Instituto Datafoda-se. A cada 5 pessoas, uma pessoa louca acha que Overwatch é MOBA. Vamos voltar para a pauta. Tá.